Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1028, no dia 29 de outubro de 2023, último domingo do mês de outubro. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos internautas, queridos amigos ouvintes. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin. Venda, assistência técnica, manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas, CDs de autoajuda e outras coisas mais. Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução e saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e da Tenda de Umbanda Mãe Maria, da Tenda Pai Jeremias e Vó Catarina e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado é o nosso amigo Afonso Moreira. Mais uma vez, esse ano ele esteve aqui, aí o pessoal, por aclamação, pediu para trazer ele outra vez. Né? E hoje o nosso tema será sobre Dia de Finados. Então, vamos tirar as dúvidas aí, fazer as perguntas aqui sobre esse dia que é comemorado, né? O dia dos nossos antepassados aí, ou dos nossos entes queridos que partiram. E tem muitas curiosidades dentro da própria doutrina espírita. É interessante, como está a enquete aí que o Rodrigo vai falar, né? Sobre a ida, se o espírita vai no cemitério ou não vai visitar o túmulo, se deve ir, se não deve ir, como que funciona isso, né? O espírito vai lá esperar todo mundo no dia que a gente, nesse dia, está cheio de espírito lá no cemitério esperando a gente visitar. Então são coisas que passam na nossa mente que a gente pode perguntar aqui para o Afonso hoje. Então, interajam aí conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. É uma alegria aqui estar com vocês hoje. A gente tem aqui as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem a rádio Web Rádio Sementes de Amor, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco Tobias Barreto Sergipe, conectadas conosco aqui hoje, além da nossa Rádio Vivência Espírita também. A gente agradece também o carinho das canais do Web Rádio Sementes de Amor, da TV no YouTube, que retransmite o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina. Lembrando, já comentando, já desde já, que a gente vai transmitir o Encontro dos Amigos de Chico Xavier, essa semana, iniciando sexta-feira. Então, vale a pena vocês estarem com a gente. A gente vai transmitir todas as palestras aqui pelo YouTube e pelo YouTube do Vivência Espírita. A gente vai comentar um pouquinho mais durante o programa. Então, o pessoal já está aqui conectados conosco, já estão participando. Eu não abri ainda o grupo do WhatsApp, então vou abrir aqui para interagir conosco. A gente tem aqui bastante gente que manda mensagem, mas a gente soltou a enquete para vocês participarem pelo YouTube. Então, a enquete é: você vai ao cemitério no dia de finados? Né? Então, deixa aí a sua a sua opinião, a gente quer conhecer se você tem o costume aí de ir ao cemitério no dia de finado. É ao cemitério, né, Rui? Não é no cemitério, né? então a gente... É que a vivência espírita também é cultura. Agora eu não sei se é ao ou no, né? É, porque se é no, o Carlinhos falou que o pessoal vai para o cemitério e não sai mais de lá, né? Isso, Carlinhos? É isso. Bom dia, Rodrigo. Eu, se não for no cemitério, não me deixam sair de lá, Rodrigo. Já fico lá, sou alma penada. Bom dia, Afonso. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores de Jorge Reis, pelo Espírito Tiaguinho, que manda mensagens em versos para nós. Eu vou ler o item 39, piedade. Piedade é a atitude de quem é benevolente, de quem socorre o ferido, seja ateu ou seja crente. A caridade em sua vida é real e permanente. Ô Carlinhos, antes de fazer a prece, só voltar aqui para mim, desculpa interromper você, eu esqueci de falar que a gente vai sortear o livro, né? A gente vai, o Afonso trouxe para a gente alguns livros, né, para a gente sortear. A gente vai sortear dois, né? Depois a gente vai sorteando nos outros programas também. Esse livro aqui, um romance espírita, Enquanto Estás a Caminho. A Ana Célia, e depois ele comenta para a gente o espírito, né? E da médium Lizarbelle Gomes. Então a gente vai sortear dois desse livro que ele trouxe para a gente. E para quem ligar para nós e falar que quer participar do sorteio. Então ligue para o telefone 12-3921-3009. DDD 12-3921-3009, que a gente vai sortear esse livro aqui para quem falar, ó, quero participar do sorteio, e a gente coloca aqui no sorteio no final do programa. Vai lá, Carlinhos. E assim, queridos irmãos, vamos nos acalmando, respirando profundamente, fazendo o nosso religar espiritual junto a esses irmãos maiores que congregam conosco hoje esse verdadeiro ideal cristão da divulgação desse Evangelho redivivo de Jesus, através dos convidados que vêm conosco todos os domingos. Hoje nós recebemos o nosso querido irmão Afonso Moreira Júnior, que vem discorrer sobre o Espírita e o Dia de Finados. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Acalmemos os nossos corações. E agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E por essa oportunidade abençoada de estarmos neste momento. Em sintonia com o plano maior, fazendo as nossas vibrações por todas as moradas da casa de nosso Pai. Pelos países em conflito, onde o duelo encontra-se bem latente no coração desses irmãos, nos lares em desarmonia, vibrando, Senhor Jesus, por todos os irmãos que estão hospitalizados, vibrando ainda por aqueles, Senhor, que não encontraram o verdadeiro sentido da vida. Vendo a caminhada com Jesus é muito mais fácil do que vivermos sozinhos. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita no dia número 1028 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o Espírita e o Dia de Finados. E para abrilhantar esse nosso programa, nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo Afonso Moreira Júnior, que é fundador do Grupo Espírita na Política, é cofundador, apresentador do programa Conviver na Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior de Guarulhos, é fundador do Centro Espírita, do Grupo Espírita Assistência Mediúnica, e está aqui conosco para falar sobre o Espírita e o Dia de Finados. E do programa, o programa Conviver na Rádio Boa Nova, né? Bom dia, Afonso Moreira Júnior. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Meus caros amigos do Vivência Espírita, Rodrigo, querido, Carlinhos, Jorge, meu querido irmão, o Rui, que é o druida de São José dos Campos. E nós temos nosso querido amigo Tião. O Tião, como sempre aí, é o nosso valente preservador aí, que nos dá a cobertura, a cobertura midiática. É uma satisfação estar aqui a propósito da proximidade do Dia de Finados, a enquete muito inteligente aí da produção do programa. Você vai ao cemitério no Dia de Finados? Então vamos respondendo a essa pergunta com os seus comentários, com as suas críticas e sugestões, e nós esperamos aí lançar alguma luz sobre essa questão. Eu gostaria, nesse instante inicial, além das saudações aos nossos companheiros lá de São Paulo, da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, onde nós militamos, no Grupo Espírita Jean, mandar um grande abraço aos meus queridos irmãos que estão em dia de psicografia no dia de hoje. Eu me ausento dos trabalhos, com a licença dos companheiros, para estar presente aqui no Vivência Espírita, que é uma grande honra. E além de ser uma honra, é uma alegria estar aqui com os companheiros, não da Távola Redonda, mas aqui na forma octogonal aqui da nossa Tribuna Espírita, estar ao lado de gente que leva o Espiritismo a sério. Afonso, então vamos começar pelo começo aí, né? O que diz o Livro dos Espíritos a respeito do Dia de Finados? Tem uma pergunta específica que é feita aos Espíritos. Diz tudo. Nós poderíamos começar falando a propósito do Dia de Finados. Eu acho, Rui, que a gente devia começar, como você bem lembrou, do começo. É importante, antes de falar de finados, antes de falar de mortos, antes de falar de cemitério, de acrópole, de Campo Santo, de igreja, de capela, lembrar que nós somos seres eternos. Nós somos seres trinos. Nós temos o Espírito Eterno, nós temos o corpo físico, que nos é dado por empréstimo de Deus, para interagir neste mundo de expiação e provas onde nós nos encontramos, e temos o corpo chamado no Espiritismo perispírito, corpo perispiritual ou bioplasmático, como querem os nossos irmãos que estudam a ciência da paranormalidade. Então, nós aprendemos no Espiritismo com Allan Kardec que a vida é uma só. Eu escuto muito, Rui, mas é outras vidas, eu tive nas outras vidas, não tem outras vidas. A vida é uma só, é a vida do Espírito Eterno. Deus nos deu a vida para a eternidade. O que nós temos é muitas existências no corpo de carne, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Claro que uma encarnação só é nada perante o tudo que nós temos para aprender e experimentar neste mundo de expiação e provas que Deus nos deu como oportunidade, como cenário de crescimento espiritual. Então, a vida é uma só, e se a vida é uma só, ela não se extingue, porque a partir do momento que Deus, nosso Pai, por assim dizer, metaforicamente, alegoricamente, eufemisticamente, colocou a mão no princípio inteligente e o transformou no Espírito Eterno, na inteligência que povoa o universo, nós temos a vida para a eternidade. Esse é um pensamento extremamente consolador. Kardec, na sua militância pela progressão do Espiritismo, ele dizia o grande combate do Espiritismo é contra a materialidade, contra os materialistas que não acreditam na pós-vida, na eternidade da vida. Então, a partir desse instante em que nós estamos nos colocando como espíritos eternos, provisoriamente, gente, isto aqui é tudo provisório, isto aqui, há pouco a gente não está mais aqui, fulano de tal, ele já está em outra, já está reencarnando, e a gente às vezes ainda está chorando por alguém que partiu há alguns anos, que já está reencarnado, ruim na nossa família. Reencarnação. A crença da eternidade da vida, portanto, ela dá uma luz diferente a essa avaliação do dia de finados, que é um dia criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Dogmática, que tomou conta da palavra de Jesus Cristo e deu a ela, a partir de Constantino, nos anos 300, uma feição de religião que nós temos que dizer, com todo o respeito às religiões, aos religiosos, às crenças religiosas, nós que militamos no diálogo interreligioso, mas Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Ele era a religião do amor. E foi ele quem disse, para amarrar esse início de bate-papo, foi ele quem disse: aquele que não renascer da água e do Espírito não verá o reino de meu Pai. A água, na época de Jesus, simbolizava o início da vida, era tida como elemento criador da vida. Para aquela época em que a tecnologia, a ciência, estava bastante distante, uma humanidade agropastoril, acreditava-se que a água era o início da vida. Ali se iniciava a vida. O elemento material. E o Espírito, Jesus Cristo já dizia, aquele que não renascer da água e do Espírito não verá o reino de meu Pai. Então, Jesus Cristo, ele já fazia, de acordo com a conveniência de falar com uma humanidade pouco letrada, com uma intelectualidade bastante reduzida, naquela época não havia escola. Sim. As crianças aprendiam a ler e a escrever, os meninos, que as meninas não aprendiam nada, ficavam em casa, nas tarefas domésticas. Não havia escola. Aprendia-se os rudimentos de aritmética, de matemática, o grego, alguma coisa. Falava-se o grego, falava-se mais comumente o aramaico e o hebraico. Aprendia-se nas sinagogas. E quem tinha acesso a esse aprendizado eram justamente aqueles que estavam da classe média alta para cima. Uhum. Então, nessa época de Jesus, nós vamos tendo o início aqui dessas nossas considerações a propósito do dia de finados. Então, como espírita, para mim, não é difícil falar do dia de finados, porque não existe, os mortos não existem. Leon Denis, o grande orador, escritor, pesquisador, ele disse, e essa frase calou fundo no meu coração desde a primeira vez que eu ouvi: os mortos? Os mortos. Os mortos são os vivos dos céus. Então, não há mortos. Há aqueles que residem em outro plano da existência, afastados deste mundo material do qual nós nos encontramos. Bacana. Então, você acredita que nós nascemos uma vez só? Não. Em espírito. Ah, sim. O espírito é eterno. O espírito é um só. Não é que eu acredito. Esta é o ensinamento básico, sim, do espiritismo com Allan Kardec. Nós temos uma vida para a eternidade. E nós vamos colecionar, ao longo das nossas existências, experiências, vivências, conhecimentos, erros e acertos, sucessos e fracassos, e nós somos uma verdadeira coletânea viva de todas essas existências que nós vivenciamos. Hermínio Miranda, em Alquimia da Mente, entre outras obras, ele nos fala do lado esquerdo do cérebro e do lado direito do cérebro. No lado esquerdo do cérebro, nós guardamos a consciência da vida presente. O consciente é como se fosse a ponta de um iceberg e o que está à superfície é o lado esquerdo, é o consciente, onde nós trabalhamos o nosso dia a dia, nossa rotina familiar, nosso trabalho aqui na Vivência Espírita, na Casa Espírita. Nós guardamos as informações necessárias ao nosso dia a dia, os aprendizados. No lado direito, nós temos o aspecto do inconsciente, o metafísico, aquilo que transcende o racional, a música. Bom, eu gostaria assim, de dizer, de recordar aqui, recordar é viver um pouquinho. Os psicólogos espíritas, nossos irmãos, assinalam que por volta dos 4 anos de idade em diante, as nossas memórias são muito consistentes. Eu me recordo acompanhando as tias de meu pai, as quais nós chamávamos também de tias, embora fossem tias de meu pai, para nós eram nossas tias na infância, e uma das tias de meu pai havia desencarnado. E a família ignorava o espiritismo por completo. A vivência católica, apostólica romana, a família era aquilo que se chamava na época, Jorge, católico não praticante. Mamãe falava isso. Eu não entendia. Mas é católica, pratica, mas deixa para lá. E nós estávamos num dia chuvoso, num dia de inverno, no carro, acompanhando as tias de meu pai. Eu estava lá, criança ainda. E uma das tias de papai, a propósito daquela que havia desencarnado, nós estávamos indo para o cemitério, acompanhando o carro fúnebre, e uma das tias de papai chorava, se lamuriava, e ela dizia assim, Rui, ai, pobrezinha da nossa irmã, vai ser colocada agora com esse frio, com essa chuva, com essa umidade, vai ser enterrada nessa friagem, ela vai ficar nessa friagem, coitadinha. E eu ali no carro ouvindo aquilo, ia ter uns 4, 5 anos de idade, Eu não podia, a nossa educação, Rui, era diferente da educação de hoje. Hoje os filhos contestam os pais, contestam a Constituição, contestam os estatutos. Mas naquela época, quando um adulto falava, cabia a nós, que éramos crianças, ficar quietinho, bico calado. Só se falava quando se fazia uma pergunta para a gente, viu, Rodrigo? E eu estava quietinho, calado, ouvindo aquilo, mas na minha alma eu observei o seguinte, eu me recuso a acreditar que a minha tia que morreu vai ficar eternamente enterrada nessa chuva, nessa lama. Não, não é possível que Deus castigue uma pessoa dessa forma. Eu, como criança, eu já me recusava a acreditar que nós nos tornávamos um cadáver e que a vida terminava ali no cemitério. Então, aos pouquinhos, ao longo do nosso crescimento, nós fomos conhecer o Espiritismo com Allan Kardec pelo sofrimento. Não cheguei no Espiritismo, viu, Carlinhos? Porque para estudar o aspecto científico, as aparições, para pesquisar, não, se eu falar isso não é verdade. Eu cheguei em busca de explicações num momento muito doloroso da minha vida. No momento em que fui, como católico não praticante, fui bater na porta da igreja em busca de um aconselhamento do padre, do sacerdote, e encontrei a igreja fechada. Estava escrito, fechado para almoço. E diante da minha necessidade, bateu na minha alma uma consideração, meu Deus, Deus não almoça, a igreja não pode fechar na hora do almoço. E aí eu voltei depois do almoço, fui procurar o sacerdote. Eu estou colocando uma experiência existencial que justifica a minha entrada no Espiritismo. Eu procurei, esperei o almoço, não almocei porque fome ali não tinha, tinha fome de luz, de esclarecimento, de consolação. não de alimento material, não de arroz e feijão, Rodrigo. Esperei a igreja abriu, e eu disse, olha, preciso conversar com o sacerdote, com o padre, passo por um momento muito difícil da minha vida, muito jovem ainda, casado pela primeira vez, minha primeira esposa tinha leucemia, estava às portas da morte. Naquela época, a leucemia era incurável. Hoje, os tratamentos são revolucionários. Finalmente, consegui ser atendido pelo padre, pelo sacerdote. Eu, quando eu ia abrir a boca para explicar, para desabafar, ele me perguntou, há quanto tempo o senhor não comunga? Eu olhei para o sacerdote e disse, olha, eu não vim aqui para comungar, eu estou passando por uma fase, eu queria... Há quanto tempo? O senhor não respondeu a minha pergunta. Há quanto tempo o senhor não comunga? Eu disse, olha, há quanto tempo o senhor não comunga? O senhor não respondeu a minha pergunta, o senhor quer um aconselhamento? Eu disse, aí eu fiquei com vergonha. Eu disse para ele assim, eu era casado apenas, minha esposa era materialista, jornalista, intelectual, e eu ali, naquela questão, nós éramos casados apenas no civil. E aí eu disse, eu tive que dizer a verdade, não podia mentir para o padre. Eu disse, olha, a última vez que eu comunguei foi na primeira comunhão. Meu Deus! O sacerdote me olhou. O senhor, então, cumpra os seus deveres religiosos e volte aqui depois para conversar comigo. Aí eu olhei para o padre, ainda envolvido na dor que habitava no meu coração, por força de uma situação que hoje eu entendo, que me trouxe a um mundo melhor. Eu disse, não, o senhor não entendeu, eu queria uma... O senhor faça, o senhor comungue e volte aqui em outro dia. Eu disse, isso aqui não é para mim, não é para mim. E aí, mãos amigas me levaram ao centro espírita. Estava aberto na hora do almoço, não pediram para mim comungar, perguntaram para mim... Você foi excomungado. Perguntaram para mim assim, isso que eu ouvi e que eu procuro repetir na casa espírita até hoje. Posso ajudar? Eu olhei e disse, pode. E comecei a desabafar, porque quando a gente desabafa, tira de dentro da gente, aquele peso já começa... uma terapia de recuperação. Então, no Espiritismo com Allan Kardec, a morte do espírito não existe. O espírito é indestrutível. Estava explicando isso para minha netinha, ela falou, mas se cair uma bomba atômica no espírito? Eu disse, indestrutível. Ela disse, Deus é forte, hein? Eu perguntei se foi excomungado por causa do... Lembrei da história do Chico. Quando ele foi excomungado. A irmã dele estava na igreja, lá em Pedro Leopoldo. E ele, durante a missa, né? E aí, como ficava perto do Santo Espírito lá, o padre começou a falar, não, que ele faz trabalhos, não sei o quê, não sei o quê. A partir de hoje, ele está excomungado. Aí a irmã dele, que era católica, começou a chorar, saiu chorando da igreja e foi lá na casa dele chorando, falar para ele que o padre tinha excomungado ele, né, na missa daquele domingo. Aí ele, dando risada, rindo, falou assim, mas você sabe o que significa? Mas ele, por que, Chico, você está rindo? Né? Mas você sabe o que significa excomungado? Aí ela, não, é quem não comunga mais. Só isso. Não existe nada de pejorativo em cima disso. É só para a igreja, quem não comunga mais é excomungado. Estava excomungado. Estava excomungado, só isso. Eu vejo assim, com muito respeito, eu faço essas colocações, com muita reverência, com muita solenidade. Agora, a gente não pode faltar, Carlinhos, com a verdade. Por que você foi para o Espiritismo, Afonso? Ah, porque eu queria conhecer as manifestações luminosas, materializações. Cheguei a presenciar materializações, presença de agêneres, mas não foi isso que me levou ao Espiritismo. Por isso que nós temos que ter em mente, no nosso trabalho, aqui no programa Vivência Espírita, muita gente está nos ouvindo hoje, Jorge, com um sofrimento muito grande. Muita gente está chorando, alguém que partiu, um filho que perdeu. Nós temos 5 filhos e eu daria os 2 braços para salvar como qualquer pai, como qualquer mãe aqui presente. Muita gente está nos assistindo, nos ouvindo com muito sofrimento, e nós temos que levar na vivência espírita, desta manhã abençoada, às vésperas do dia de finado, consolação. Agora, consolação espírita, não é passar a mão na pessoa, vai dar tudo certo. Mas como que vai dar certo? Não, vai, Deus é bom, Deus está no comando. Meu Deus do céu, se Deus está no comando, eu sou o primeiro a reclamar. Senhor, e essa guerra na Palestina? E essa destruição em Israel, Hiroshima, Nagasaki? Primeira grande guerra, segunda, o senhor está no comando fazendo o quê? O mundo onde nós nos encontramos é o cenário ideal para o nosso desenvolvimento. É o nosso mundo. Nós é que fazemos esse mundo. Jesus Cristo disse, mas parece que a gente é difícil de entender. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é o reino dos céus. Então, Deus não está no comando. Aqui, Deus delegou o comando a quem? Ao homem, à espécie humana. Só que é como o pai que saiu e disse para os filhos, olha, papai vai trabalhar, papai vai ganhar o pão nosso de cada dia, vocês ficam em casa, estudem, trabalhem, limpem a casa. Papai saiu, atravessou a rua, foi embora. O que aconteceu em casa? Destruição, bagunça, baderna, as crianças bagunçando. Quando é 5 horas da tarde, alguém lembra, daqui a pouco o papai vai chegar, a casa está uma destruição, a cozinha está destruída, o cachorro fugiu, o gato, o papagaio, o pai vai ficar furioso. Aí o irmão, o mais malandro, diz, não, ainda dá tempo de a gente resolver tudo isso. Gente, são 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, eu acho que é até mais, viu, Rodrigo? São 5:55, o pai já vai voltar e vai perguntar para nós o que fizestes deste mundo que eu vos entreguei. Aqueles que não forem, aqueles que não forem os filhos corretos, os filhos diletos, serão degredados para um mundo primitivo. Porque o pai vai chegar e vai transformar o nosso mundo num mundo de regeneração, um upgrade. E nós estamos nos comportando hoje como se não tivéssemos nada a ver com isso. Então, esse mundo de regeneração, Afonso, não quer dizer que 100% serão bons, né? 100% estarão aí com o conhecimento esclarecido pela luz, né? Pelo evangelho e tudo mais, né? Moralmente falando. No mundo de regeneração, nós não vamos ter dúvidas a propósito do dia de finados. Por quê? Porque o mal será banido. Claro, as criaturas ainda estarão sujeitas a fracassar. Continua sendo um mundo de transição, né? O mundo de regeneração é um mundo do qual o mal será banido, onde não haverá guerra, não haverá exército, delegacia de polícia. Mas nós ainda estaremos... Veja, regeneração. Alguém aqui já caiu da bicicleta na infância, na juventude? Bom, eu caí bastante e me arrebentava. E chegava em casa com todas aquelas feridas, mamãe passava o iodo, aquela coisa... Não tinha, era iodo mesmo. Mercúrio cromo, passava aquela coisa, a gente ficava todo marcado, mas aquilo era o orgulho da gente. Olha, caí, me arrebentei e estou aqui. E aos poucos, a pele ia se regenerando. Ficava uma casca, que era o sangue coagulado. A regeneração... O sangue coagulava e por debaixo do sangue coagulado vem a nova pele, a pele nova, regenerada. Então, nesse mundo de regeneração, nós vamos estar curando as nossas feridas, cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, mas nós vamos estar imbuídos do bem. Neste mundo de regeneração, não haverá pessoas que tenham no coração a intenção de fazer o mal. Então, essa é um grande diferencial. Vamos atualizando aqui os nossos amigos que estão conosco aqui, que nós não falamos ainda. Ó. O José Ari Amorim. Hoje ele está lá em Remanso, na Bahia. Um grande abraço para ele, que todos os domingos ele está com a gente. Às vezes está em Natal, hoje ele está em Remanso, lá na minha terra. Também aqui a Maria Siqueira, também tudo saudando o dia, né? O Irami Marques, nosso irmão Irami, lá de Salvador também, desejando um excelente programa. A Cecília Guardabácio, também desejando paz. O Aécio, um grande abraço para o Aécio. A Neide Cristina, dando um abraço também. O João Paulo Gonçalves, dando um bom dia lá de Paulista, Pernambuco. A Érica Leandro, desejando paz. A Regina Spark, um bom dia a todos. A Sueli Castelo também, paz e harmonia. Josefina Rodrigues, dando um bom dia. Deise Chiachirini, é a Deise Chiachirini da rádio também? Chiachirini. Não, essa é outra. É outra, da rádio é a Deise Manzano. Ah, legal. Da Beleza. Uhum. Que nos chama de lindeza. A Cleide Bessa, a Cris Paiva, a Cris, que ó, essa semana foi lá tomar café lá na casa da Cris. É? Quinta-feira. Um abraço para ela, para Sheila, para a mãe dela, para o irmão. E tomou água do filtro da Camel Filtros? Não, da Cris é. A Cris que vem aqui com a gente também, né? Não sei. Eu não bebi água, não, porque não era para beber água lá, era para tomar café. Tomar café. Mas suco, o café devia ter a água tudo. O café devia ter a água do Camel. O Edson Andrade também dando um bom dia. Maria Amélia. A Cíntia Moreira da Silva. Vilma Torres. A Vilma Torres também. O Marcos Ugai. Bom dia a todos, amigos vivencianos. A Nilmara Santos. A Dona Marli, do Grupo Castelã. A Antônia Varoto, dando um bom dia. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno. Bom dia a todos aqui também. O Oswaldo Barbosa, nosso amigo Barbosa também. Mandando aqui Rodolfo. Tudo de bom para nós. O Rodolfo Alexandrino. Do Grupo Castelã também, o Anderson Mariano, a Valéria lá do Rio de Janeiro. Maroto, né? Lembrando que hoje tem evento lá no Pai Bem, né? Que é aniversário. Renato Paizinho, aí tem Renato a Ruth Paizinho, das Graças. A Ruth aqui das também. Graças. A Gisele dizendo que ela, o Rivail e o Marlon Brando estão ouvindo o programa com atenção. Quem que é o Marlon Brando? O Marlon Brando é o cachorrinho dele. É. Famoso, hein? Famoso. Famoso Marlon Brando, o cachorro dele. É artista, né? Surpreendente. É artista. Antônio Bessa, o Jamil Lima aqui também presente. A Irene do Espírito Santo, mandar um abraço lá pro Gustavo, pro Zé que tá ouvindo a gente. Abração para eles. A gente tá morrendo de saudade do Gustavo. A Ieda Bastos aqui também, mandando mensagem. A Ronália Gonçalves, a Zazu Moura, a Marta Gonçalves Santos, o Rafael lá da Web Rádio Semente de Amor. E a Gisele falou, esperando vocês aqui. E a Miriam Iu. Queria comentar também que o Ari mandou uma pergunta, a gente já faz a pergunta para ele, dele aqui, pelo WhatsApp. Aqui, lembrando que a gente está com o livro para sorteio. Então, o Afonso trouxe alguns livros para a gente sortear. Então, tem esse romance espírita. Até agora, ninguém ligou ainda para sortear. Vamos botar o Tião para trabalhar, gente. Ó, o Tião está lá, queria manda dar um tchauzinho. Recadinho também no pessoal. Só ligue para a gente, então, no telefone 12-3921-3009 para sortear esse livro. Depois o Afonso puder comentar para a gente um pouco desse livro. Mas fala aí, Jorge. Quanto aos sorteios, só pedir para as pessoas que quiserem mesmo o livro, que coloquem o nome. Se não quiser, não põe não, porque eu passei sexta-feira lá na livraria da Casa do Caminho, trouxe um monte de livro de volta, porque o pessoal não pega. Então a gente pede para o autor autografar o livro para a pessoa e manda para lá e a pessoa não vai buscar. Não vai buscar. Então eu vou fazer o seguinte, assim, eu e o Rui. Passou umas duas semanas, a pessoa não foi buscar, a gente pega de volta. É. Igual eu trouxe a camiseta mesmo, que foi sorteada, a pessoa não. Já faz uns três meses que está lá a camiseta, a pessoa não foi buscar, eu trouxe de volta a camiseta, que aí dá para quem quer. E já ganhou um novo dono. Já tem outro verdade. Dono a camiseta. Por isso que candidato a receber a camiseta. Justamente por isso que a gente está fazendo para quem ligar e pedir e falar. Antes a gente sorteava para todo mundo que estava no YouTube aqui, né? Uhum. Então, ou para o pessoal que a gente sabia também que estava aqui, a gente colocava na lista. A gente perguntava quem queria participar pelo YouTube. Agora a gente está pedindo para ligar justamente por isso. Então ligue aí no telefone 12-3921-3009. Quer comentar, Afonso, sobre esse livro? Eu gostaria de dizer, Rodrigo, que é um romance muito inteligente, que remete à necessidade de reconciliação enquanto nós estamos a caminho, enquanto nós estamos aqui encarnados. Nós estamos reunidos não por acaso. A família não é acaso, o local de trabalho não é acaso. Aqui o Vivência Espírita que reúne essas almas boas não é acaso. E nós temos que aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá enquanto estamos a caminho encarnados e aprender a perdoar. Agora, para perdoar, Rodrigo, precisa tirar um pouco do orgulho, porque o orgulhoso não perdoa. Tem uma lenda grega que diz assim, que o orgulho, aliás, o egoísmo, caminhava pelas ruas da Acrópole e, de repente, apareceu uma linda ninfa chamada Vaidade, o egoísmo. O egoísmo caminhava e apareceu uma ninfa que chamava-se Vaidade, linda, maravilhosa, perfumada, vistosa. O egoísmo olhou e se apaixonou, os dois se apaixonaram, se casaram e tiveram um filho. O filho chama-se Orgulho e está solto aí pelo mundo até hoje e é a causa de todos os males e todas as aflições que nós estamos enfrentando. Então, nesse romance, perdoar 70 vezes 7. Vamos para a pergunta do Ari aqui, depois a gente vai para o nosso intervalo. Eu preciso dar um grande abraço para o Ari, pelo trabalho que ele faz lá em Taubaté, que é maravilhoso, viu, Jorge? Uhum. Muito bonito o trabalho que eles fazem com as crianças autistas, com crianças com deficiência física e mental. E, olha, vale a pena a gente ir lá visitar o local onde trabalha o Ari Rangel, Ana Madre Cecília. Que seja exemplo para muitos outros lugares, né, Rui? Sim, inclusive, nós queremos trazer esse exemplo de lá, aqui para São José dos Campos. Uhum. Que aqui nós precisamos de um local como lá o Madre Cecília de Taubaté. Bacana. O Ari está perguntando o seguinte, Afonso. Dando bom dia, claro, né? Bom dia, Afonso. A pergunta. No livro Cartas e Crônicas, o espírito de Humberto de Campos diz para quem desencarna, para quem desencarna, o dia mais difícil que existe é o dia de finados, justamente pela energia que lá se estabelece, quando muitos desencarnados lá comparecem para ajustar a conta com os que ficaram, né? O que o amigo pensa a respeito? O dia de finados é assim, ao contrário do que a gente imagina no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os espíritos não estão no cemitério ali de plantão esperando pelos visitantes. O que acontece é assim, é preciso que a gente entenda que os recursos espirituais em estado de emancipação da alma, eles são fabulosos. Existe uma internet espiritual. Muito acima, o Rodrigo, que é um homem aí midiático, ele sabe que a internet do mundo espiritual é gigantesca, é inesgotável. Ela é infinita. Mas o Marlon Brando, o que tem? Aqui está mostrando. Não, o Marlon Brando, a Gisele mandou a foto dele assistindo o programa lá da casa dele. Tá aqui. Ele está assistindo? Agora vocês falaram, eu vou ter que pedir para o Rodrigo colocar ali na internet, né, Rodrigo? Vou tentar. Para mostrar o Rivail e o Marlon Brando no sofá assistindo o Vivência Espírita. Manda para mim aí. Mas continua. Temos audiência, então. Marlon Brando está assistindo. Pelo menos o Marlon Brando. Temos o Marlon Brando aí. E ela mandou uma foto também da Marlene, do Sérgio Santos, também sentada junto com o Marlon Brando assistindo. Olha só que legal. Bom, eu peço licença ao Marlon Brando, então, só para terminar. Continua aí, por favor. Nosso pensamento. Toda a simpatia que eu tenho pelo Marlon Brando. Mas o que acontece é assim. Quando nós, no dia de finados, quando nós nos propomos a ir ao cemitério, ao Campo Santo, para fazer uma homenagem, para fazer uma oração, para levar flores ao jazigo da família, ao túmulo da família, ao túmulo de alguém, este espírito recebe essa nossa intenção. E ele vai estar lá no cemitério esperando. É como se nós marcássemos um encontro. Rui, sim, eu encontro você lá no hotel tal às tantas horas. Nós marcamos um compromisso. Ele vai estar lá, eu vou estar lá. Então, os espíritos comparecem ao Campo Santo, ao cemitério, quando nós nos propomos a visitar o túmulo, o jazigo da família e levar a nossa homenagem. Eles não estão residentes ali no cemitério. E, ao contrário do que todo mundo imagina, os espíritos não estão todos lá no cemitério esperando pelos visitantes. Estarão aqueles espíritos que sentiram a intenção da família em estar ali presente. O Dia de Finados, a propósito do espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, eles sentem uma dor muito grande nesse dia, se a passagem deles na Terra foi vacilante, foi sofrida, porque as recordações que emergem nesse dia são dolorosas. Então, aquele que foi alcoólatra, que foi violento, que causou distúrbios à família, ele é recordado nesse dia. Você lembra o tio nosso que morreu? Ele, coitado, né? Ele aprontou todas. Então, essas nossas irradiações, esse conduto que é do psiquismo, vai alcançar esse espírito e ele vai sofrer. Por quê? Porque ele vai lembrar do fracasso que ele cometeu quando estava aqui na Terra. Agora, por outro lado, conforme o próprio Humberto de Campos coloca, quando nós fazemos oração por esses espíritos que já não estão mais aqui conosco, quando fazer, puxa, vamos fazer uma oração pelo nosso tio, coitado, ele teve tanto sofrimento aqui, eles recebem essas orações, que é um verdadeiro bálsamo para a alma. É como se aquela oração, aquela vibração, aliviasse uma carga pesada sobre os ombros daquele espírito que é sofredor e que carrega a culpa ainda, o remorso, e não ter sido uma boa alma quando estava aqui na Terra. Então, o Dia de Finados é assim. Se nós nos propomos a visitar o túmulo da nossa família, se é que temos um jazigo, os espíritos vão estar lá nos aguardando, porque é um encontro marcado. Agora, existem, o próprio Chico gostava, falando a propósito do Chico, o próprio Chico gostava de lembrar que no cemitério existem muitos espíritos que, ainda agregados à matéria, apegados à matéria, espíritos que ainda se recusam a aceitar a desencarnação, estão apegados ao corpo físico que já se encontra num estado avantajado de putrefação. E eles ficam ali no cemitério, nos jazigos, ignorantes, materialistas, que não aceitam a morte, acreditando que estão tendo um pesadelo e que a qualquer momento vão acordar. Então, estes que estão nessa situação, naturalmente, não sabem nem o que é Dia de Finados, nem se preocupam com isso, porque estão ainda num estado doloroso da consciência. E existem também aqueles espíritos que vagueiam pelos cemitérios, ignorados pela família, descrentes de tudo, que ainda padecem por força do apego à vida terrena, recusando-se a subir. A mamãe dizia assim, o espírito não subiu. Eu não gostava de ouvir isso. Disse, mamãe, espírito não pega elevador, não sobe. E ela dizia, você não sabe de nada. E realmente eu não sabia. Hoje eu sei que nós temos que ascender, que subir após a desencarnação para uma colônia espiritual. Agora, se eu estiver excessivamente apegado aos meus bens imóveis, às minhas propriedades, às joias, relíquias, apóstolos, eu vou ficar apegado a tudo isso e não vou ascender, eu não vou subir, eu vou ser um encosto na vida daqueles que estarão em família, causando distúrbios no lar, processos obsessivos dolorosos causados por aqueles que não aceitam a ideia da morte, que acham que a vida é uma só. Por isso que o Espiritismo é abençoado. Por isso que, quando eu bati na porta do Espiritismo, recebi essas elucidações, esses esclarecimentos, que até hoje me trazem uma certeza da morte, da vida após a morte, que é tão grande, Jorge, que eu tenho dias que eu estou trabalhando, de repente me acontece qualquer coisa, eu digo, eu vou ligar para minha mãe para perguntar para ela. Eu digo, peraí, mamãe já desencarnou, não dá para ligar para ela. A consciência de que minha mãe, de que meu pai estão vivos é tão grande no meu coração que, às vezes, num ato falho, só Freud explica, a gente pensa que pode ligar e conversar com eles. Afonso, você respondeu a pergunta aqui da Meire Cristina, que ela tinha feito a pergunta. O espírito sobe após o desencarne ou fica preso ao corpo? Então, tudo que você falou agora foi referente a isso. Então, você hoje não está lá fazendo psicografia, lá em São Paulo, mas está com a mediunidade apurada. Meu demais, Deus. Que você adivinhou antes a pergunta antes de eu olha, fazer. Né? Olha só. Então, tudo isso depende, né? Uhum. Depende do espírito. Ele isso. Pode subir como pode ficar aqui atrapalhando. Foi exatamente o que ele falou. E agora descreveu bastante mesmo sobre isso, né? Aqui também então vamos saudando aqui a Ivanilde, nossa amiga Ivanilde Espósito, que esteve aqui há 2 semanas atrás. A Ieda Baixo já falamos também. O Cláudio Canayama, o Cláudio Yudi. Lá de Uberaba. O Aécio está fazendo a pergunta aqui, que ele está com dificuldade de enxergar. Então está meio truncada a pergunta dele aqui. Quase que ele não perguntava hoje. Mas né? quer deixar para depois dos comerciais a pergunta? Você só quer fazer a pergunta e a gente volta? Fazer o suspense. Então a gente faz depois. Pode Vamos ser. Fazer o intervalo? Pode ser. Só que antes da gente ir para o intervalo, eu queria comentar aqui do encontro dos amigos de Chico que vai acontecer essa semana, agora em Torres, né? E queria convidar vocês, que é o 16º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Lembrando que o objetivo do evento não não ressaltar Chico Xavier, e sim divulgar as obras de Chico Xavier. Esse é o principal objetivo do Encontro Nacional, que é um encontro gratuito, que acontece todo ano, e esse ano vai ser em Torres, que estão recebendo, dia 3 e 4 de novembro. Tem lá um limite ali de 1.300 pessoas, né, no local. Já tem aí os palestrantes confirmados: Geraldinho Lemo, Bacelli, John Harley, Divaldinho Matos, lá de Votuporanga, que é muito bom também, João Pedro, a Samira Turcone, lá de Bento Gonçalves, Victoria Turcone, também de Bento Gonçalves, e a Carla Fabris, que já esteve com a gente aqui. Vale muito a pena vocês colocarem aí, pesquisar Carla Fabris aqui no YouTube, aqui pelo Vivência Espírita. Foi muito boa a entrevista com ela. E tem várias atrações musicais, entre elas o Sérgio Santos e a Marlenes, lá de Uberaba, também. Então, aqui tem um evento, tem aqui a programação, começa na sexta-feira, dia 3, agora, nessa sexta-feira. Lembrando que a gente vai transmitir aqui pelo canal do Vivência Espírita todas as palestras. Então, vale a pena vocês entrarem, né, e participarem. A gente tem aqui o Bacelli teve um problema, ele não vai poder estar presente, mas ele vai mandar a palestra gravada. Ok, será retransmitido a palestra dele lá de Uberaba, mas sábado tem aí a presença do John Harley, né, de todo mundo, vai estar lá realizando a palestra lá todas as apresentações e as preleções no sábado. Né? Então, vale a pena vocês entrarem, se conectarem. Quem não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Vivência Espírita, ative o sininho aí para ser comunicado, tá bom? Aqui também no site já tem os links das palestras que vocês podem aí colocar para avisar, um alerta para avisar quando entrar ao vivo, tá bom? Entra aí amigosdechicoxavier.com.br. Então vamos lá, Jorge? Isso. Nós vamos com a música aqui, Viver é Tão Bom. Oba, vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Quando quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido irmão Afonso Moreira Júnior, que é orador e escritor, cofundador do Grupo Espírita na Política, apresentador do programa Conviver na Rádio Boa Nova e também na TV Mundo Maior, e tem livros escritos, e um é best-seller, Almas de Mulher, e Frei Galvão. São dois livros do Afonso de muito sucesso. E também é fundador do GEAM, Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, que hoje estão lá fazendo trabalho mediúnico. E temos aqui a pergunta do Aécio, né? Para a gente não esquecer aqui também. Ah, é mesmo, bem lembrado. Então a gente tem aqui a... Peraí, que me escapou aqui, me fugiu a pergunta dele. Tô achando aqui, achei. Então ele pergunta o seguinte, Afonso. Para o senhor, qual a sua visão quanto aos sentimentos dos desencarnados quanto à segunda morte de amigos e familiares? Qual a sua visão quanto aos sentimentos dos desencarnados quanto à segunda morte de amigos e familiares? Considerando, por exemplo, eu acho que não é quanto à segunda morte, quanto, né? Segundo a morte, né, amigos desencarnados? Porque segundo a morte. Ou ele tá falando assim. O Aécio gosta de fazer umas perguntas bem complexas, não, mas, tá? Mas só para te preparar. Olha só, Rodrigo, fica fácil essa daí. Isso daí o que ele está escrevendo meio difícil, por causa que ele não está enxergando bem. Não, mas ele escreveu quanto à segunda morte, de amigos e familiares. Então, é segundo a morte. Não, ele não pôs isso assim. Eu sei, ele escreveu do jeito que você está falando, mas não tem sentido. Eu acho que, então... Assim, o que, que os desencarnados pensam quando as pessoas estão desencarnando? É isso que ele está querendo dizer. Ou ele falando do mas segunda a morte seria lá, outro assunto. É outro assunto. Sim. Eu vejo assim, é interessante essa pergunta, é muito interessante, porque da mesma forma, quando o ente querido nosso parte deste mundo, desencarna e vai para o outro plano da vida, nós sentimos uma tristeza, sentimos uma nostalgia. Muitas pessoas que desconhecem o mecanismo da reencarnação, elas se revoltam contra a perda daquele ente querido. Então, por mais espíritas que nós sejamos, por maiores conhecimentos que nós tenhamos, quando o ente querido nosso parte desse mundo, claro que bate a saudade, que bate a tristeza. Uhum. A gente sabe que a pessoa que foi boa, ela vai encontrar um bom caminho no mundo espiritual. A gente sabe aquele que foi bom pai, foi bom filho, foi boa mãe, foi uma pessoa honesta, ele tem as portas abertas no mundo espiritual para uma vida melhor. Mas fica a tristeza. Agora, interessante, do outro lado, isso é muito interessante, e eu me valho aqui do espírito do Dr. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Da mesma maneira que a gente fica triste quando nós perdemos alguém, perdemos fortuitamente, durante algum tempo que uhum. nós vamos nos reencontrar em espírito, lá no mundo espiritual, quando alguém se prepara para reencarnar, é a mesma coisa. Isso. E também ascender lá também. Que aí pode você entraria nessa do AS de segunda morte. Por exemplo, quando nós estamos todos desencarnados e chega lá, um espírito vai ascender. Então, teoricamente, ele vai morrer. Que a segunda morte também é citado por André Luiz, que é quando o espírito está lá e ele ascende para outro lugar. Qual o sentimento daqueles desencarnados que estão lá com essa partida dele? Né? Vamos lá falar dessa segunda morte. É importante, porque para dar uma elucidação. O que é a segunda morte? Espírito, Dr. André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, digamos, em um dos livros Nosso Lar. A segunda morte é a perda do corpo perispiritual. Quando o espírito se deixa levar pelo monodeísmo, ou seja, ele está tão voltado para ele mesmo, ele é tão egoísta, ele é tão despreocupado de tudo e de todos, ele está preso às necessidades egoístas, ele não olha para ninguém, ele causa a destruição, ele causa dor, ele não quer saber, ele quer a satisfação das suas ambições pessoais. Monodeísmo. Então, o espírito se envolve em si mesmo e perde o invólucro perispiritual. Então, segundo o espírito Dr. André Luiz, esta é a segunda morte. É um eufemismo, porque ninguém morre, o espírito não morre. Mas é chamada assim para designar esta perda provisória do perispírito, que ele vai recuperar. Eles ficam naquelas câmeras de retificação, ali num estado assim de hibernação. Ficam ali séculos, às vezes. Né? Viram um ovoide. Exatamente. Pois essa é a segunda morte. Agora também, só para a gente... Tem o caso também da ascensão, que a ascensão não deixa de ser uma segunda morte, porque ele se a gente vai para outro plano maior, o perispírito lá vai ser construído com os componentes físicos e químicos ou até para outro orbe, né? Outro planeta. Também. E aí o André Luiz também no livro Libertação fala claramente isso, que pode ser dessa maneira que você está falando e pode ser por ascensão. Aí a gente entra na pergunta do Aécio. O que as pessoas vão sentir, né? Se for um espírito mais evoluído, já eu penso que ele vai ficar contente pra caramba se acendeu, claro, né? Contente. Claro. Agora, se for no caso que você falou, com certeza eles não vão ficar contentes. Não vão ficar contentes. Eu acredito assim, quando um filho nosso, o Jorge, quando o filho nosso chega pra gente e diz, olha, pai, eu tenho que comunicar a você que eu vou para Pequim e vou ficar 5 anos lá em Pequim, vou ficar trabalhando, vou ficar estudando, ganhar uma bolsa de estudos, vou ganhar. Primeiro, é uma tristeza pela perda do convívio que nós temos com aquele filho que, no mundo material, vai para um outro país, para uma outra cidade, distante de nós. Então, a primeira instância, puxa, meu filho, você vai sentir falta da proximidade daquele filho. Agora, em segunda instância, como o Jorge colocou muito bem, bate uma alegria, porque você sabe que aquele seu filho está indo a Pequim para se aperfeiçoar, uma bolsa de estudos, trabalho, ele vai ganhar não apenas conhecimento, mas também dinheiro, que vai ser útil quando ele retornar. Então, aquela a perda da convivência com o espírito a quem nós amamos, o ente querido, ela está fundamentada num traço de egoísmo, porque nós temos que ter a posse daquela pessoa, minha mulher, é o meu cachorro, é o meu carro, é o meu apartamento. Então, o amor, ele precisa ser desvinculado da posse. Se a mulher a quem nós amamos, ela chegar para nós e dizer assim, olha, eu não amo mais, eu quero outra experiência. Se nós amamos realmente aquela pessoa, é doloroso fazer essa colocação, mas é do espírito do Dr. André Luiz. Se nós amamos realmente uma pessoa, nós aceitamos até a rejeição daquela pessoa. Quando nós amamos de verdade, nós queremos a felicidade. Então, o ente querido, isso é muito importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, perda de entes queridos. Os nossos entes queridos que desencarnam na infância, na juventude, estão sendo poupados de dolorosos sofrimentos que a encarnação poderia trazer. Eles não têm necessidade de permanecer na Terra por 70, 80, 90, sei lá, 100 anos ou mais. Só que nós, como pais, nós não enxergamos assim. Nós acreditamos que ali é a dor, que é a aflição, quando, na verdade, há uma libertação. Os espíritos fazem questão de deixar isso claro para nós. Entes queridos que desencarnam no alvorecer da juventude, na infância, são espíritos que não têm necessidade de aqui permanecer, aos quais é destinado um encaminhamento diferente do nosso. Então, nós temos que entender o mecanismo da reencarnação, estudar o Espiritismo, para poder interpretar melhor esses sofrimentos que nos parecem assim tão dramáticos, mas é o remédio amargo curador. O Bessa entrou aqui e disse assim: creio que no dia de finados, né? No dia de finados, muitos espíritos não estão literalmente presentes. Eles participam por videoconferência. Também, né? Videoconferência. No mundo eu gostei. No mundo espiritual, veja, nas obras do Espírito André Luiz, Nosso Lar, eu sempre falo do Nosso Lar. Porque Nosso Lar é uma obra, eu não vou dizer obrigatória, porque não existe obrigatoriedade de nada no Espiritismo, mas é uma obra fundamental. Precisa ser estudada, necessária. Né? Estudada, não vai, não? Exato. Não vai me dizer, Rodrigo, eu já vi o filme. Olha, gente, o filme... Tem nada a ver com... O filme... Não, eu trabalho, faço o roteiro para cinema, trabalho com isso. O filme é uma visão cinematográfica do diretor. O filme é uma interpretação do livro, não é o livro. Tanto é que... E precisa no nosso ser lar... daquele jeito mesmo, né, Afonso? Eu acho que é a visão do diretor. Você vai fazer um filme, Jorge, você vai fazer a sua visão. Agora, a obra literária, ela é pilastra, ela é fundamental. Eu recomendo a leitura do Nosso Lar. Quem já leu, lê de novo. Nossa, é tão rico... Tão rico. E a gente tem, por exemplo, tem um livro, Dr. Inácio, Estudando Nosso Lar. Muito ele bom. Ele faz um estudo do Nosso Lar. Tem tanta coisa. Por exemplo, tem um capítulo que fala só sobre aquele processo de recuperar as memórias de vidas passadas, né? E fala o perigo, regressão, o perigo de fazer isso, de você voltar. Então tem um capítulo que só fala sobre isso. Então é tão rico as obras de André Luiz, no geral, né? Começando ali com o Nosso Lar, mas você tem várias outras obras também que merecem ser estudada. Quando foi lançado o Nosso Lar, Foi uma verdadeira revolução, porque tudo que está no nosso lar está no Livro dos Espíritos, está na obra codificada por Allan Kardec, mas está ali de uma forma esmiuçada, de uma forma específica, com uma descrição ao pé da letra. Então, nosso lar é importante para que a gente leia, inclusive, as vésperas do dia de finados. É importante que a gente leia. É uma leitura agradável, você mesmo está com ele fresco aí na sua mente, o livro, a obra literária. É um livro agradável, fácil de ler. Tirando dois da série Vivendo no Mundo Espiritual, tirando dois livros, né? Que é Mecanismo da Mediunidade e aquele Entre os Dois Planos, entre a Terra e o Céu. Não é fácil, né? Que nada fácil. É. Esse não são nada esses fácil. Dois são difíceis demais. Os outros são muito fáceis e a gente tem informações fantásticas ali. Mas não quer dizer que é ruim, né? Não, não quer dizer que é ruim. É melhor do que nós. Mas não, eu indico um livro, chama Trilhas de André Luiz, que é um trabalho que o Jorge fez, muito bom, sintetizando vários temas importantes. Todas também as obras dele, bom, eu estudei e a gente trabalhou essas trilhas aí, né? Nas trilhas de André Luiz, explicando essas coisas. Agora, não dispensa a leitura de todos os livros do André Luiz. Coleção, né? André Luiz. Eu tenho aqui na minha mão agora, eu quero recomendar, está chegando fresquinho aqui na minha mão da gráfica, Virtudes e Valores. Você já leu, Carlinhos? Virtudes Leio e Valores. Sempre, graças a Deus. De autoria do Jorge Reis, pelo Espírito Tiaguinho. E eu achei, abrindo uma página aqui ao acaso, viu, Rodrigo? Não, ao acaso não existe. A mão de Deus está sempre presente. Na 19ª lição, cujo título é Fraternidade. Tem uma quadrinha aqui, auspiciosa. É importante que os homens vivam em fraternidade, onde povos e nações proclamem a liberdade e a igualdade de direitos promova felicidade. Essa mensagem tão linda, tão bonita, que chega aqui nesse momento em que a gente está vendo tanta guerra, tanta violência, a mensagem da fraternidade que está presente nas obras do Dr. André Luiz. Com certeza. Legal. Eu recomendo. Muito bom. Carlinhos, vamos para a pergunta da Mari aí outra vez? O Afonso Moreira. A Mari Cristina Souza Martins tem uma pergunta para você. Como ficam os espíritos cujos familiares ficam chorando e guardando os pertences daqueles que foi? Agradeço a resposta. Eles não ficam felizes, porque toda lembrança dolorosa causa dor a quem é o objeto daquele sentimento. O que o espírito Dr. André Luiz recomenda, numa de suas obras, e o espírito Emmanuel também, por intermédio de Chico Xavier, da Santa Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é esperar pelo menos uns 2 ou 3 meses antes de a gente se desfazer dos objetos, das roupas que pertenceram àquele que partiu. Não que a gente não vá doar, vá fazer uma doação para uma instituição de caridade, porque quem morreu, quem perdeu o corpo físico, não precisa mais dos objetos, dos calçados, das roupas, etc. Mas aí é que vem uma questão importante. É dado ao espírito desencarnante retornar ao seu lar após algum tempo para matar a saudade. Porque fica latente aquela saudade. Saudade da casa, saudade do quarto, dos filhos, do ambiente doméstico. Então, quando o espírito retorna, quando ele está em condições de retornar, geralmente 2, 3 meses, segundo o espírito Emmanuel, depende, cada caso é um caso, claro. Mas supondo que ele retorna e ele encontra as coisinhas dele lá arrumadinha. A esposa já com outro... Não vou chegar aí, Rodrigo. Não vou chegar aí. Você está falando do Dr. André Luiz. Não, é importante não perder o fio da meada aqui. Ele vai encontrar as coisas arrumadinhas. Não, isso é importante, porque é uma recomendação, não minha, mas do espírito Emmanuel e do Dr. André Luiz. É deixar as coisinhas lá arrumadas, que ele vai voltar e também em 2, 3 meses nenhuma viúva vai arranjar marido tão fácil, ainda mais hoje em dia. Ele vai encontrar a casa, o quarto dele do jeito que as coisas estavam. Ele vai se sentir feliz, porque ele vai matar a saudade e ele vai se desprender daquilo. E após esse período que é tão curto, Aqueles que ficaram podem doar, podem passar para uma instituição de caridade as roupas, os calçados, os haveres daquele que partiu. Só deixa aquilo que foi importante para ele, no sentido assim, uma relíquia, fotografia, é verdade, né, essas é verdade, coisas tudo, que ele... Que a fotografia, é o que eu falo sempre para as pessoas. A fotografia, a pessoa vai... Fotografia é uma coisa que a gente vai usar a vida toda. Enquanto a gente está aqui, quando estiver no plano espiritual, a fotografia continua existindo. Então, você chegar aí e ver uma foto, ver uma recordação, o espírito se... E mesmo assim, às vezes eu falo para as pessoas assim, ao invés de você querer fazer coisas assim, esdrúxulas até em relação àqueles que desencarnaram, manda um presente para ele. Tira uma foto do neto e fala, essa foto aqui é para você. Ele vai receber essa foto lá, né? Manda uma flor, manda alguma coisa interessante assim que ele vai receber. Mentalmente também, né? Mentalmente, isso, tudo isso, né? Então, agora essa explicação do Afonso é muito legal também para você não virar a casa de cabeça para baixo de uma hora para outra também, né? Não é assim, porque tem espírito que fica meio perdido por causa disso também, né? Nós temos esses apegos, não é, Jorge? É. Nós não, por mais espírita que a gente seja, por mais conhecimento que a gente tenha, nós ainda estamos presos, porque o espiritismo em nossa vida é muito recente ainda. Nós temos muito que aprender e vivenciar. E nós temos os nossos apegos. Uhum. Há uma questão muito importante, as pessoas perguntam, mas o meu cachorrinho desencarnou, ele vai voltar na mesma família? Aquelas preocupações que as pessoas têm em relação aos animais, em relação a tudo aquilo que rodeia, que é o nosso cenário, que é o mundo em que nós vivemos. Sim. E do qual nós temos alguma dificuldade de nos desprender tão depressa. Não que a gente não vá se desprender. É como a infância. Aquele ursinho que a gente... A minha mãe, me recordo aí, há muitos anos atrás, ela me apareceu com um ursinho. E você se lembra... Eu olhei o ursinho e falei, não, mãe, não, o que é? Alguma pegadinha? Esse foi o seu ursinho, você brigava com todo mundo, que você não deixava ninguém pegar. E eu ri muito daquilo e fiquei muito feliz que a minha mãe guardava aquele ursinho que tinha sido meu na infância. Mas para mim já não significava mais nada. Significou numa época muito antiga, quando nós ainda estávamos... Sim. Apegados àqueles brinquedos. Então, nós somos ainda, guardando essa analogia, somos ainda criaturas infantis do ponto de vista espiritual, criando apegos por roupas, por posses, e até por pessoas. A gente tem que lembrar também do... Voltando aqui, só colocar aqui, não estou aparecendo. No dia de finados, a gente não pode esquecer do professor Eurípides Barçanufo também, né? Foi aniversário de desencarne, né? Em 1918. 18, né? Gripe espanhola. Pela gripe espanhola. Ele transformou o colégio Eurípides Barçanufo num verdadeiro ambulatório, porque a cidade estava totalmente... dominada pela febre, muitas pessoas desencarnadas, não havia hospital, não havia jeito. Então, transformou a escola numa verdadeira enfermaria. E ele cuidava das pessoas pessoalmente a ponto de contrair a febre e acabar desencarnando vítima da própria caridade. Mas ele desencarnou, levado pelos espíritos benfeitores para um mundo de luz, que foi o prêmio por tanta devoção, portanto, bem lembrado a desencarnação. Não pela desencarnação, que eu comemoro o nascimento, mas a desencarnação de 1 de maio, né? De Eurípides, ela é memorável. É marcante, porque... Teve coragem de enfrentar a doença. E outra coisa, né? Ele é um dos que previu, né? Previu a morte, né? Também, algum tempo antecedência, antes, ele disse o dia e o horário que ia desencarnar. Né? E ele era muito próximo a Jesus, né? Então a gente não pode esquecer disso também, que ele era um dos espíritos que tinha convivido com Jesus durante a mocidade, né? Então, lá na época dos essênios. E era um espírito realmente, uma envergadura moral, né? E é por isso que até hoje eles comemoram dia 1 de maio, né, lá em Sacramento. ali pertinho de Uberaba. É, e também dia 1 de novembro. É. Também uma... E foi o espírito que a gente conhece, né? Por relatos de Chico, relatos de muitos outros espíritos que conviveram. É o espírito que a gente que viveu aqui na Terra, que a gente sabe que encontrou com Jesus e com Maria. É. Né? E a gente teve a oportunidade oportunidade de encontrar com esses dois espíritos mesmo, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer lá no cemitério, né, de Sacramento, ter ido lá visitar falando de finados, né? Uhum. Conhecer lá o túmulo do. E é uma coisa tão simples, né? Então fizeram uma cova rasa, foi a pedido dele, falou: quero só uma cova rasa, e do lado tá o do tio senhor Mariano, exatamente igual. Uhum. Aí o Chico Xavier mandou fazer uma moldura que aí colocou lá o poema Deus, né? Então vale a pena vocês aí pesquisar aí poema Deus, que é de Eurípides Barçanufo, que o Chico mandou colocar lá, tanto nele quanto na cova do lado do tio senhor Mariano, que foi quem foi o precursor lá do Espiritismo ali na Fazenda Santa Maria, e também que foi um dos responsáveis aí pela não conversão, mas trazer o Eurípides também para o Espiritismo. E na frente tem um túmulo muito bonito que é da mãe de Eurípides, a avó Meca. É muito bonito um túmulo com uma árvore nascendo dentro do túmulo, assim, toda bonita, né? Acho que plantaram dentro da... como uma cova rasa, né? Plantaram lá, muito bonito. Interessante, né? Interessante. Você tá me provocando, porque eu estou pensando assim... Você está falando em túmulo, está falando em morte, desencarnação. Será que o desencarnado vai estar presente na cerimônia fúnebre? Não é uma pergunta interessante? É uma pergunta interessante. Que eu me faço aqui nesse instante. Porque, viu, Carlinhos, é importante pelo seguinte. O espírito, o doutor André Leiz, ele diz assim, certamente que sim. Certamente, e o Livro dos Espíritos também confirma, certamente que o desencarnado estará presente nas cerimônias fúnebres, porque para ele é uma verdadeira lição. Ele vai ali presenciar em espírito a sua própria herança. Se ele foi uma pessoa debochada, se ele foi alguém que causou desavença, uma pessoa perturbada, ele vai ver que muitas pessoas estão comentando: graças a Deus que ele morreu, pelo amor de Deus. A mulher dele é moça, ela pode casar de novo. Meu Deus, era um tormento. Imagine a gente ouvindo isso, se é que somos esse espírito, ouvindo tudo isso. Como também, que tem o reverso da medalha, ouvindo frases como essa: meu Deus, que falta que ele vai fazer. Ele era tão bom. Você lembra, Rodrigo, que ele vinha, ele trazia, ajudava a gente, fazia isso, comprava doce, servia o café. Era uma alegria. Já estão prevendo a minha morte aí. Você lembra que ele estava lá no telefone do Vivi? Ele ficava ali. Ele atendia com tanto carinho os ouvintes. Então, o Tião levantou lá. Então, para o desencarnado... Está atento. O Tião está atento. Para o desencarnado, isso é um prêmio, é uma satisfação. Então, são verdadeiras lições que todos nós vamos atravessar. O Reino Andrade... Ele diz assim: realmente, como dizia nosso querido Richard Simonetti, nesse dia de finados, o cemitério vira uma sala de visitas do além. Então, mas eu acho que é no caso que o Afonso falou lá atrás, né? Pois porque é. Acaba assim, um monte de espírito vai lá, eu não tenho dúvida, não é só no dia de finados, está cheio de espírito no cemitério o tempo todo, né? Eu particularmente, faço a minha colocação respeitando todos aqueles que levam coroa de flores, que fazem homenagem, enfim. Eu particularmente vou ao cemitério quando é inadiável, quando é impossível não ir. Uhum. Eu evito. Eu costumo dizer que nem morto eu irei ao cemitério meu inteiro. Se eu pudesse, eu evitava ir até no meu. Mas vai ter que ir. Segundo o Espírito Emmanuel, o Livro dos Espíritos. Mas o livro, um dos primeiros livros do Chico também, o Espírito Voltei, né? Voltei. Irmão Jacó. Ele acompanha... O cerimonial. O desligamento, acompanha isso. O desligamento, depois acompanha o cerimonial, vai junto com o pessoal, né? Vai ver o enterro e depois do enterro ainda sai para poder ser encaminhado, né? Então é penoso. Vamos lá. Tem aqui, uma pergunta do Aécio aí. A Fernanda Cassal está aqui também, dando um bom dia, um bom domingo. A Ruth das Graças também, dizendo que são perfeitas as explicações do Afonso. A Juliana Felipe, bom dia. Muita luz em cada coração. Abraço carinhoso aos vencianos. A Nancy Lima, bom dia a todos os irmãos. A Marta Cárdia, obrigada pelas suas elucidações. Ela diz assim, aqui tem uma pergunta dela, né? Que aqui diz assim, meu filho, no dia do seu enterro, uma senhora que nunca ouviu disse à minha irmã que ele já estava na Colônia das Flores. Depois ela pesquisou e soube que existe essa colônia aí, né? Uma coisa que é particular bem, né? Acima de cada cidade, como por exemplo São José dos Campos, existe uma colônia espiritual, a exemplo do nosso lar que está acima do Rio de Janeiro. São Paulo, capital, nós temos uma colônia para onde provavelmente irão os paulistanos que se habilitarem pela condição moral a habitarem um espaço melhor, o chamado Instituto de Confraternização Universal, que é uma cidade em forma de cruz que está sobre a cidade de São Paulo. Então, acima de cada cidade, nós temos um agrupamento, uma colônia espiritual destinada a acolher aqueles que desencarnam, que não são perfeitos, que é o nosso caso, que são criaturas ainda cheias de falhas, imperfeições e de vícios, mas que já trazem no coração traços de bondade, traços, vontade de acertar e de modificar. Legal. O Aécio César tem uma pergunta para você. O que você poderia nos dizer sobre o cemitério do nosso lar, relatado pela Egorina, sobre a orientação de André Luiz e Chico em seu livro Imagens do Além? Obrigado. Então, a Egorina ela faz uma referência a esse local onde espíritos vão buscar um repouso, um acolhimento, a que se fazem... Eu achei... se sente necessário. Deixa eu só complementar que eu tô com a referência aqui. Isso. Achei muito interessante. Até pra gente lembrar, porque eu não lembrava. Sinceramente, eu falei, nossa, deixa eu pesquisar aqui que eu tô não me lembrando dessa referência. E só trazendo para complementar a pergunta, ela fala aqui, né, sobre o pavilhão do restringimento. E um trecho muito interessante. Fala assim, ó. É uma conversa ali, né, entre o Chico também, explicando para ela, e ele explica ali, fala que assim que se inicia a fase de sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, falando dos restringimentos, que é o processo de reencarnação. Restringimento é encolher. Encolher. Isso. Para poder reencarnar. Isso mesmo. Restringimento é o processo mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória, nesse caso. Uhum. Né, que nessa categoria de espírito leva mais de ano para completar o restringimento. Então, é um processo longo. Né? Imagina aí, vai lá e aborta. Né? Então, mas enfim, esse é outro tema também importante. Mas aí é que fala, assim que se inicia a fase de sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando pelo espírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Por exemplo, como uma cobra que deixa casca. Né? Olhando com uma pausa, acrescentou depois. Esse despojo grosseiro é enterrado em um lugar próprio, num cemitério. Exatamente, e o doutor Inácio Ferreira traz uma explicação fantástica sobre isso também, que é exatamente quando você tem um restringimento, só para explicar um pouquinho melhor, restringimento é a gente ficar miniaturizado, né? É como se o perispírito ficasse pequenininho, então vai sobrar coisa disso aí. Se vai sobrar coisa disso aí, tem que se colocar em algum lugar que é igual ao nosso corpo aqui. O nosso corpo vai para a Terra, quem que vai consumir esse corpo? A própria Terra. E lá, quando a gente está no plano espiritual, também, quando você sobrar esse material, digamos assim, entre aspas, que é mais sutil também, ele vai ser colocado em um determinado lugar aqui, como a gente coloca em cemitério, e vai ser consumido pelas energias que tem ali naquele próprio local. É aquela frase lapidar do Antigo Testamento. És pó, e ao pó retornarás. Tudo se transforma e nada se perde. O nosso corpo físico, aqui na Terra, após a perda da vitalidade, a falência dos órgãos, ele retorna ao meio molecular, ao meio material, e vai servir de referência, de composição, para outros corpos que vão chegar. É o caso da água, que é o elemento mais reciclado que existe. Os nossos corpos materiais, sejam enterrados, sejam cremados, e até agora tem uma nova forma de eliminar o corpo físico, pela criogenia, pelo congelamento do corpo físico. O corpo físico é congelado e depois é multifacetado e é destruído num processo, segundo aqueles que defendem essa condição de congelamento, um processo mais eficaz, mais eficiente e menos poluidor do que a própria cremação. Mas eu pergunto, e de que nos importa tudo isso? É como aquele paletó que a gente não usa mais. Depois que você se desfaz de uma roupa que não lhe serve, ou que está desbotada, ou que você acha que saiu fora de moda, você se desfaz daquela roupa e não vai ficar apegado àquilo ali. Teve o caso, lá no nosso centro espírita, de uma senhora que doou um casaco. Ela chegou, me procurou, uma senhora muito bem situada na vida. Ela disse: Afonso, eu tenho esse casaco, eu comprei na Europa, só que não me serve mais, eu quero fazer uma doação. Eu disse: está no lugar certo. A Casa Espírita está sempre visitada por pessoas que precisam, e o seu casaco vai ter uma destinação. E ela me disse: mas olha, Afonso, esse casaco, ele já está velho e tal, mas eu comprei na Europa, é coisa boa, você encaminha para mim direitinho? Eu disse: claro, vamos encaminhar para alguém que for necessitado e merecedor de receber a sua oferta. Desde já agradeço, que Deus multiplique. Uma semana depois ela me procurou: Afonso, e meu casaco? Eu digo, eu já nem me lembrava mais. Eu disse: casaco, cocei a cabeça. Ela disse: o casaco que eu doei. Eu digo: sim, o que tem? Ela disse: para quem foi? Eu digo: e eu vou saber? Tanta gente que frequenta aqui, tanta gente. Não, mas eu preciso saber com quem está o meu casaco, porque eu quero saber. Não, o casaco porque, não era mais dela. Porque o casaco, aquele casaco é valioso, Afonso, que você não entendeu, não é para qualquer pessoa. Precisa ser. Eu digo: querida, você já doou, a partir do momento que a gente se desfaz de alguma coisa, nós não somos mais donos daquilo que um dia possuímos. O apego, você não doou o casaco, você ainda está presa a ele. Você é uma obsessora, me permite a expressão. Do casaco. Eu entendi tudo isso, Afonso. Agora, dá para você localizar quem recebeu o casaco? Então, existe isso. Isso é um fato, é uma história verídica que eu estou contando aqui com bom humor. Podia falar, se você andar uns 3 quarteirões ali, provavelmente debaixo daquela ponta, pode ser que seu casaco esteja lá, porque nós demos para pessoas assim. Você sabe, Jorge, é o mesmo raciocínio que você coloca tão bem, vale para o corpo físico. De que me interessa, no livro dos Espíritos, de que nos interessa a destinação do corpo físico, seja enterrado, seja cremado, seja qual for a forma que se dê, o fim que se dê ao corpo físico, que nos interessa se em espírito nós vamos estar muito distante disso, como se nós estivéssemos no desfeito de uma roupa. E agora, modernamente, nós podemos doar o nosso corpo para doação de órgãos que precisam. Eu faço parte da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e nós tivemos, ainda recentemente, na Catedral da Sé, a Catedral Metropolitana de São Paulo, um diálogo interreligioso, uma cerimônia interreligiosa, onde nós estivemos representando os espíritas, falando sobre a necessidade da caridade de doação dos órgãos. Para que a gente vai precisar dos órgãos depois que desencarnou? Eles podem ser utilizados por alguém que esteja necessitado. E basta apenas e tão somente em vida você dizer assim: olha, avisar os parentes: olha, gente, depois da minha morte, pode doar. Não precisa papel, não precisa nada. Ó, pessoal, tá liberado aqui também. Né? Todo... Pronto, é isso aí. Você tá falando por si. Tô falando por si. Uhum. Então eu falo por mim também. É isso mesmo. Pra ficar registrado aqui no Vivência Espírita. Agora, por incrível que pareça, o Chico dizia: eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero doar meu corpo para ninguém. E aí alguém disse: mas Chico, você fala da caridade, você fala que tem que doar os órgãos, e você mesmo não vai doar os seus órgãos? E ele disse: não, eu quero que meu corpo seja enterrado do jeito que eu vim ao mundo, não quero doar, não quero cremar, que ele volte à terra, porque veio da terra, que ele volte para lá. E cobraram satisfação do Chico. E o Chico respondeu, e essa resposta dele é ótima. Ele disse: olha, na idade em que eu me encontro, nos problemas de saúde que eu estou enfrentando, as dores, vocês não me perguntem aonde dói, me perguntem aonde não dói, eu não sei. Tomo 16 cápsulas de remédio por dia. Se eu deixar algum órgão para ser doado, ele vai causar dor e sofrimento ao aquele que receber esta minha doação. E ele, naturalmente, vai se revoltar contra mim. Ao invés de fazer uma caridade, eu vou estar fazendo um malefício. Por isso que eu não quero doar nenhum dos meus órgãos. Não, imagina o que, que ia acontecer, né? É. Mesmo que não sirva nada, daqui a pouco ele está lá no museu inteirinho. Não, tá no museu inteirinho lá, empalhado lá. Você falou: isso aqui era o Chico Xavier. Então, enterra que não vai ter nada disso. O cérebro ia estar na universidade, igual exatamente. O cérebro de Einstein. O cérebro de Einstein, eles estão estudando até hoje lá na universidade e tal. Como se a inteligência estivesse no cérebro. Que nem é um órgão, né? Uhum. Exato. Só comentar aqui que o Edson Andrade mandou: bom dia, Tião Varoto, trabalhando muito hoje, hein? O telefone está ocupado há muito tempo. Tá tentando ligar. Eu falei: Edson, pode ligar agora. Não liga não, que ele tá no telefone agora. vamos ver se a gente... Lembrando, então, que a gente tá com o sorteio do livro, né? Só comentando novamente. Enquanto então, estás a bastante caminho. Gente agora tá ligando. Depois do recado que a gente deu, hein? Enquanto estás a caminho, a gente vai sortear dois livros daqui a pouquinho para quem ligar e dizer que tem interesse em participar do sorteio. A Tina Neca aqui dando um bom dia para não... Pode não parecer, mas estou sempre aqui todos os domingos acompanhando os ensinamentos que vocês nos proporcionam de um modo muito descontraído. A Ivanilde... A Tina Neck fez uma pergunta também. Depois o Carlinho faz. A Ivanilde está colocando aqui, agradecendo ao seu Rodolfo e à dona Marli, que estiveram na Coal alegrando o pessoal lá da terceira idade. Eles foram lá na terça-feira, né? O grupo Estrela Dalva. A Nadir Rossetti, parabéns, queridos, excelente explicação, Deus os abençoe. Daniel Mello, bom dia. O Aécio já foi feita a pergunta. O Dinho lá de... São o Dinho, Sebastião. Né? E a Fia lá de São Sebastião também aqui, né? Hoje... ele está falando que hoje eles vão se apresentar lá no Pequeno Templo. Então, quem quiser ver o Dinho e a Fia cantando, eles estarão lá no Pequeno Templo da Fraternidade hoje, às 18 horas, lá na Praça das Antilhas, número 30, ali próximo ao Sesc. Elida Silva, bom dia, amigos, vivenciando, bom programa, feliz mês de novembro. A Tina Neca tem a pergunta, mas deixa eu já falar das pessoas que estão aqui ligadinhas. Vera Lúcia Batalha, um grande abraço para a Vera. A TV Espaço Espírita, excelente programa, né? Lá de Barra Velha, lembrando que o programa Vivência, TV Espaço Espírita é lá de Barra Velha. O Antônio Bessa está colocando: a grande recompensa durante os funerais seria as autênticas manifestações de carinho, apesar dos erros cometidos em vida, o amor apesar de tudo, né? João Paulo Gonçalves, eu já sonhei em um lar infantil só de meninas chamando Brasileirinha, isso que é brasileirinha. Tem muitos lares assim mesmo no plano espiritual, João. Vai ver que você foi fazer uma visita mesmo a alguns lugares. Tem um dos livros do André Luiz, que ele tem, eu lembro tem até... lugares estranhos, né? Um dos livros do André Luiz, esqueci o nome do livro agora, me lembro até da responsável que pelo onde recebe as crianças, que era Blandina, o nome dela. Só crianças que são chegadas lá. No nosso livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança também, ela, quando ela visitou a colônia Campo de Luz, ela vai lá num departamento, né, que só tem, onde as crianças são recebidas, e interage com muitas crianças lá, elas falando como que elas desencarnaram, tal, um monte assim. O Piero, que faltou hoje, bom dia, queridos vivencianos. Adelaide Paulo, gratidão. Fugiu do trabalho. É... A Antônia Varotto, qualquer forma de conduzir o corpo após a morte, enterro, cremação ou é válido para a doutrina espírita? O que nos diz Kardec? Entendeu? Assim, fala, fazia de novo? É, nós estávamos comentando aqui, pouco interessa o destino do corpo físico após a morte. Claro que nós vamos dar ao corpo físico, nós vamos dar aquela homenagem, aquela gratidão, porque o corpo físico é um empréstimo de Deus, que Deus nos dá para interagir neste mundo de expiação e provas onde nós nos encontramos. É, nós dizemos assim, para o Espiritismo, tanto faz ser cremado quanto ser enterrado. O que vale é a vontade daquele que desencarnou. Se a pessoa que desencarna, ela diz, olha, eu quero ser cremado, nós vamos respeitar a vontade dessa pessoa. E o Espírito Emmanuel pede que se aguarde ao menos 72 horas antes da cremação do corpo, para que haja tempo do desligamento do Espírito Eterno e que a pessoa, claro, depois da morte do corpo, ele não vai sentir o fogo, não vai sentir o frio, porque nós sentimos tudo isso por intermédio dos cinco sentidos que fazem a ligação cerebral ao corpo perispiritual. Mas respeitar 72 horas, após isso, o corpo pode ser cremado. Eu acredito que, como espírita, a cremação, no mundo em que nós vivemos, é a melhor solução. Porque os cemitérios, eles causam um índice de poluição muito alto. A decomposição do corpo, ela gera um líquido que é altamente poluidor e que pode causar prejuízos consideráveis aos lençóis freáticos. Então, o enterro, e mesmo porque o espaço vai ficando cada vez menor, em Tóquio, nos cemitérios, claro que ali, no Oriente, do Japão, na China, a cremação é cultural. A cremação, né? É cultural, já é uma aquisição deles. Necessário. Mas existem. Na Índia. Mas existem cemitérios no Japão em que as pessoas são enterradas de pé. E eu contei isso, nós damos aula no Espiritismo, e essa é uma das aulas, né? A cremação, e uma senhora me disse: meu Deus, eu levei uma vida tão difícil, imagine ainda ter que ser enterrada de pé, ter que ficar ali de pé a eternidade. Então eu olhei para ela e disse: querida, vamos começar tudo de novo, porque ninguém fica de pé ou deitado. Nós nos desligamos do corpo físico e vamos prosseguir a vida encapsulados, como foi colocado, a expressão é do Dr. André Luiz. O encapsulamento do corpo perispiritual, que vai se transformar num pequeno ponto que vai ser colocado no corpo físico da nossa Santa Mãezinha no momento da relação entre o casal, no momento da fecundação do óvulo. Então, aquele perispírito encapsulado, diminuído, ele está ali numa condição de retorno ao mundo físico. Então, o que importa é a reencarnação, não é ficar nos debruçando em lágrimas sobre o cadáver. A máscara mortuária, que há um costume muito extravagante, muito bizarro, dos anos 1800, que era tirar fotografias, acreditem se quiser, você que gosta de pesquisa, Rodrigo, pode pesquisar, fotografias mortuárias. O que que se fazia? Pegava-se o cadáver da pessoa que desencarnou, sentava na mesa e sentavam as pessoas ao lado do cadáver. Nossa, ainda tirar. Bem que não tinha Instagram nessa época. Mas é impressionante, era um hábito, era uma extravagância, uma bizarrice, mas um fato cultural. Uma homenagem, era uma homenagem ao morto, aquilo ali. Então você tinha o cadáver ali, a pessoa, aspecto cadavérico, naturalmente maquiada e preparada, com os familiares no lado, era a última foto de despedida. Então, pouco importa o destino do cadáver, ele volta à terra. E você vai ficar deitado ou de pé, né? De pé. Mas eu tenho um amigo meu que ele não gosta muito da sogra. Ele falou que vai enterrar ela de pé, porque se ela voltar à vida, se for, como é que chama aquele que volta, né? Catalepsia. Mas catalepsia, aí a pessoa não morreu. É, vai enterrar ela de pé, segundo ele, não sou eu não, tá? É, pra ela não ir pra cima. Isso não é muito espírita, né? Isso não é não cabe falei muito aqui não na falei que, não falei que fui eu, tá? Olha aí, aqui, Freud explica isso, Rodrigo. Eu gosto da minha sogra. Não sei, não. O Afonso, a Tina Neca tem uma pergunta para você. Como ficam os espíritos desencarnados nesse conflito atual? Esses espíritos são desencarnados em massa? Para onde são levados? Quero entender se existe alguma separação espiritual por nacionalidade durante o desencarne. É, sem dúvida que no mundo espiritual existem lugares, existem comunidades, não apenas religiosas, mas que reúnem os praticantes de doutrinas, porque, veja assim, os iguais se atraem e eles fazem comunidades. Agora, o estado de quem desencarna num campo de guerra, num campo de batalha, nessas lutas aéreas, essas batalhas aéreas, é de muito aturdimento, de muito sofrimento. Não é fácil. Até que o espírito possa entender que ele desencarnou. O espírito Emmanuel diz que a visão espiritual de um campo de batalha, você vê duas coisas, duas batalhas. A batalha dos encarnados e a batalha dos desencarnados, que continuam lutando, acreditando-se ainda encarnados. Então, é muito sofrido, é muito doloroso, por isso que nós temos que lutar pela paz, nós temos que estabelecer na Terra um mundo de regeneração do qual a guerra seja banida. Na tradição alemã, nós encontramos assim que, incentivando os guerreiros a ir para a batalha com mais empenho, com mais garra, por assim dizer, dizia-se que aqueles que desencarnassem durante a batalha seriam levados nos braços de mulheres maravilhosas, deidades espirituais, que levariam esses guerreiros ao paraíso. Então, esses guerreiros iam para a batalha, certos de que, se morressem, estariam muito bem. Se não morressem, eles estariam de volta à sua vida do dia a dia. A mesma coisa dos kamikazes. Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Japão já estava perdendo a batalha, não tinha mais armamentos, então incentivavam-se os aviadores a tomarem dos seus aviões, que eram os verdadeiros calhambeques em péssimo estado, a se dirigirem aos navios norte-americanos, e como já não tinha nem bomba mais para jogar, eles simplesmente jogavam o avião contra os navios, contra os encouraçados, causando, é claro, a morte do piloto. Mas garantia-se ao piloto: você morre, mas a sua alma em luz vai para o mundo feliz. E você sabe por que chamava kamikaze? Porque entre a guerra que teve entre a China e o Japão, a China tomou os barcos e foram anos atrás. A China tomou os barcos e foram em direção ao Japão. E aí aconteceu uma tempestade, um furacão, que devastou todos os barcos dos chineses, eles não conseguiram chegar no Japão. E eles chamaram isso de vento de Deus, que é o que significa kamikaze. E por isso eles usaram isso na guerra, para incentivar eles, falando: ó, tem que ser vocês agora fazendo o papel do kamikaze, para convencer eles a se jogarem nos navios do bem lembrado, americano. Bem recordado. E fica aqui aquela frase que é sabedoria popular: na guerra e no amor vale tudo. Infelizmente, é o que o ser humano continua praticando nos dias de hoje, como você bem colocou. Rodrigo, vamos fazer um intervalo aí para depois voltar já arrematando? Vamos sim. Vai na música ou vai direto comercial? Não, nós vamos deixar a música para tocar no final. Tá, e vamos então vai para direto dos comerciais. Aí a gente volta com o momento de Gavalli.

Olha, o texto, ele é gongórico, ele é cheio de lugares comuns, cheio de jargões, cheio de expressões assim desgastadas e exagerado. Mas ele traz uma boa intenção. E qual é a boa intenção? É trazer consolação àquele que perdeu um ente querido. Não é? Claro que eu escreveria um texto diferente desse, com mais objetividade, porque nós aprendemos com os Espíritos, precisa falar isso, nós aprendemos com os Espíritos benfeitores que o primeiro passo para se tornar um Espírito melhor e com mais sabedoria é a simplicidade. Os Espíritos comunicam-se com simplicidade, com objetividade, falam pouco e dizem muito. Então, o texto, de acordo com o que nós ouvimos, é esse o comentário que eu faço, faria diferente. A mensagem é consoladora, não há dúvida nenhuma. Agora, podia se resumir numa expressão. E a vida continua. Nós não perdemos ninguém. Nós voltamos ao ponto inicial aqui do Vivência Espírita desta manhã abençoada de domingo. Nós somos espíritos eternos. Se nós compreendermos e aceitarmos essa realidade, nós vamos perceber que ninguém morre. Nós simplesmente nos separamos. Haja vista aquele exemplo do filho que parte para residir num outro país e a gente fica aborrecido, fica chateado, porque não vai ter a convivência daquele filho no dia a dia. Mas a gente sabe que ele está num lugar melhor, que ele está tendo uma oportunidade de aprendizado, de crescimento moral e intelectual. Então, eu vejo assim, eu não pactuo com a pieguice, com o jargão, com o lugar comum, com a linguagem gongórica, eu abomino tudo isso. Eu admiro o espírito do Dr. André Luiz pela simplicidade, admiro também o espírito Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, pela objetividade das palavras, que eu encontro, por exemplo, neste livro que eu estava me referindo agora há pouco, Virtudes e Valores, desse espírito benfeitor Tiaguinho. Palavras simples, palavras objetivas que consolam e que ilustram. E aqui eu abri, veja só como não há acaso aqui no Vivência Espírita. Aonde eu abri? Na lição 45, cujo título é Saudade, a propósito que nós estamos dizendo. E olha aqui a simplicidade deste texto, deste espírito Tiaguinho. Muitas vezes a distância nos provoca ansiedade. Ficar longe de um amor nos causa dor de verdade. Mas a união nunca acaba enquanto existir saudade. Tanta simplicidade, tanta objetividade, dando um baita do recado numa trovinha alegre, tanto quanto possível, e consolador. Com poucas palavras. Vamos encerrar no momento de Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Deixa eu fazer a pergunta aqui da fofinha lá de Aracaju. Ele tá falando assim, pergunta para ele, o que eu devo fazer para sonhar com o papai? São 7 meses, todo sonho com ele, menos eu. São 7 filhos, mas tudo dele era comigo. Quer dizer, ela era mais grudada com o pai. Tudo assim. Por que ela não sonha com ele, Afonso? Mas o que nós estávamos conversando aqui, o Jorge, que dá aula sobre isso aí, na Casa Espírita, onde ele milita, nós não nos recordamos, mas todos nós sonhamos. Todos nós passamos por essa experiência onírica que encontra no Livro dos Espíritos um capítulo muito especial da emancipação da alma. Quando estamos dormindo, nos desligamos do corpo físico, a ele ficamos ligados pelo cordão fluídico, chamado cordão prateado, e o espírito vai para ter experiências, encontros e reencontros no mundo espiritual e também outros sonhos característicos, conforme nós aprendemos com a experiência psicológica trazida em primeiro lugar por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tão bem focalizada por Carl Gustav Jung, que foi seu discípulo e depois partiu para a carreira solo. não fique angustiada. A ansiedade afasta. Quando nós nos sentimos relaxados, quando nós entregamos para Deus, fazendo a nossa parte, as coisas acontecem. E segundo você disse, você foi a filha preferida, é isso que ela disse? Não, ela está falando que tudo era com ela. Teve tudo assim, era acho com que ela. Tudo era que resolvia, os dois estavam juntos o tempo todo. Você já usufruiu bastante do papai. Deixa um pouquinho do papai para os outros irmãos. Para os outros. Agora o Afonso tocou num assunto muito propício, né? Um assunto muito importante nisso. Ansiedade. Quanto mais ansiedade você tem, mais dificuldade você tem. Eu lembro que eu tenho o Jaro Velar, que é um amigo que eu gosto muito, e ele escreve, o espírito que escreve com ele é o Marcelo Rios. Agora os dois já são espíritos, que o Jaro Velar também partiu, né? Lá de Belo Horizonte. Mas era um caso desse. A mãe sempre queria encontrar com o filho. E ela sonhava, ela ia encontrar com o filho, mas ela tinha tanta vontade de encontrar, quando ia chegando perto, voltava. Então, a ansiedade atrapalha a gente. Então, encare com naturalidade, não fique desejando sonhar. Se desejar, sonhar, porque espírito, ninguém manda em espírito. A gente vai para onde a gente quer, depois que a gente dorme, digamos, para ficar bem claro, quando a gente começa a sonhar, o espírito faz o que ele quer, né? Então, muitas vezes, a gente, quando está encarnado com esse peso todo do corpo, a gente está desejando certas coisas, mas depois que a gente sai fora do corpo, o espírito, ele vai fazer o que é interessante para ele. Então, não adianta a gente desejar, que isso acaba sendo ansiedade. E essa ansiedade demais atrapalha os encontros. Mas pode ter certeza que você está sonhando com ele sim, viu, fofinha? É que você não lembra, mas você está. Lembrando as palavras de Jesus, Jorge, o espírito é como o vento, sopra para onde quiser. Uhum. Legal. Antônio Evaldo, tem uma pergunta para você aqui. A cremação do corpo tem necessidade de ter sido escolha do ser quando encarnado? Eu acredito que sim. Eu acredito que a minha primeira mulher desencarnou muito cedo, foi muito doloroso para nós, ela deixou como vontade ser cremada. Agora, nós procuramos lá na Vila Alpina fazer a vontade dela. Eu acredito que sim. Se a pessoa não manifestou essa intenção, eu acho que ela deve ser enterrada conforme os procedimentos normalmente aceitos pela maioria aí das religiões. Eu não cremaria alguém que não tivesse manifestado essa intenção em vida, Carlinhos. Legal. O Valdeci Braulio tem a pergunta. Os egípcios foram um dos povos que mais valorizaram a sabedoria do além. Sendo assim, por que os egiptólogos nos fazem crer que seus faraós mumificavam o corpo no intuito de acreditar na vida eterna? Havia na mumificação uma razão transcendental. Eles tinham tanto amor à vida material quanto à vida espiritual. E eles acreditavam que preservar o corpo físico era uma forma de agradar aos deuses. Era uma forma de homenagear o vaso sagrado que era o corpo físico. Eles mumificavam até os gatos, até os animais. Os gatos eram animais sagrados no Egito Antigo e eles mumificavam os gatos. Agora, os egípcios, que eram exilados de Capela, eles tinham um verdadeiro culto à morte. Por quê? Não a morte no sentido de perda do corpo físico, mas como o Jorge colocou aqui, a transcendência, ou seja, a ascensão. Então eles tinham essa consciência sem perder o pezinho no chão, porque é difícil para nós, né, olhar para as estrelas e tropeçar na lama. Eles tinham um olhar nas estrelas e um pé no chão. E nós sabemos hoje que as pirâmides não eram tão somente túmulos dos faraós. Elas traziam uma série de informações, segredos, fórmulas que estão sendo desvendadas aos poucos a partir do trabalho de Champollion. Fascinante. O Egito Antigo é fascinante. Eu acho legal mesmo desvendar todos esses mistérios. Inclusive, hoje nós misturamos muito espiritualidade com ufologia, né? Está bem misturado, porque uma hora eles falam que aquilo ali foi seres de outros planetas que chegaram e fizeram isso, fizeram aquilo. Outra hora a gente fala que é espiritualidade, que era desse jeito. E o interessante é que no meio disso tem um monte de invenção. Então o cara acha um ponto lá, falou, sabe que esse ponto ele está ligado com o Sol, porque depois liga para a Lua, depois liga para a Estrela, depois liga para tudo quanto é lugar. Então está cheio de invenção também com essas coisas. Porque a coisa mais legal é você filosofar, né, Afonso? Nossa referência, ela está em A Caminho da Luz, obra do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E também nós não podemos, Jorge, como você sabe, não podemos esquecer do comandante Edgar Armon, exilados na capela. Agora, tem muita coisa enxertada na doutrina espírita que nós temos que colocar à parte, não renegar, que nós temos que ter respeito com as culturas alheias, mas não trazer essas culturas para o nosso banquete espiritual, porque seria contaminar aquele alimento espiritual que nós estamos servindo. É preciso, como o Jorge colocou, muito cuidado com essas infiltrações. Vamos lá. Olha só, está na hora, né? Está na hora. Já? Deixa eu pegar aqui o... Já, vamos para os aniversariantes. Deixa eu pegar aqui meu livro para deixar ele preparado. Esse aqui é do Emmanuel. Ele falou tanto em Emmanuel. Então, com um oferecimento de WS Festas Embalagens, né? A WS que está organizando também o Umban Valley, que vai acontecer. Isso. A gente não deixa de falar hoje também, né? E dia primeiro vai ter o evento lá na Câmara Municipal. Legal. Então, da WS Festas e Embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana. Então, a gente tem aí, Jorge... Rui? Não, lá do Paulo de Tarso me passaram a relação. Ah, tá bom. Então vamos lá comigo aqui. Aniversariante. Dia 29, que é hoje, né? Dia 29, quem faz aniversário é o Gabriel Campos, neto da Vilma Torres. Dia 30, quem faz aniversário amanhã é o Carlos Fontes, nosso grande amigo Carlos Fontes, da Giga Vale. Dia 31, quem faz aniversário é a Irene, do Espírito Santo. E o Zé fez aniversário também esse mês que a gente comentou, né? Fez. Mas aí foi antes, né? Foi antes. Já falamos. Tô falando hoje, dia 31 é da Irene, do Espírito Santo, lá de Santos, prima do Rodrigo. Dia 31 também é a Fernanda Vilhena, né? Dia 1º, a Manuela, minha neta, faz aniversário. Oh, que linda. Dia 5, Luiz Carlos Orbolato faz aniversário. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom na vida de vocês. Carlinhos, tem alguém aí para falar? Não tem não. Rodrigo? Aqui tem dia 1 de novembro, a Cibele Paixão, a Cibele que também é aí daqui de São José dos Campos. E tem dia 2 de novembro, o Dr. Benedito Figueiredo fazendo aniversário dia 2 de novembro. Rodrigo, posso acrescentar mais um? Opa! Dia 2 de novembro, Fernando Moreira, meu filho número 4. Tá escutando o programa lá, tá participando. Eu disse para a mãe dele, não, segura um pouco para nascer dia 3 ou dia 1º, mas não teve jeito, foi dia 2 mesmo, dia de finados. Vamos pro sorteados com um oferecimento da livraria Casa do Caminho. Então, vamos ver quem que ganhou os dois livros aí, Enquanto Estás a Caminho, né? Então, quem ganhou os dois livros e ligaram pra gente, hoje teve bastante gente que ligou aqui hoje, hein? A gente colocou, até coloquei aqui no sistema de sorteador, né? Mas a gente já agradece de antemão aí a todo mundo que ligou. Mas quem ganhou foi a Elaine Cristina e o Adail Bastos. Adail Bastos, que é esposa da Ieda, que é a irmã do Helder Bastos, né? Que ganharam, então, a Elaine Cristina e o Adail Bastos, né? Então a gente já sabe quem puxar a orelha se não for lá buscar o livro, né? Mas a gente agradece aqui a Martinha Gonçalves, que ligou, a Miriam Yui, o Vicente de Paula, a Vera Parodi, a Vilma Torres, a minha mãe, Maria Ângela, a Elda Perota, a Ieda Bastos, a Antônia Varoto, Bernardo Varoto, o Tião é assim, né? Ele bota a família dele inteira, né? Claro, para ver se dá sorte, pelo menos Antônia Varoto, né? Bernardo, né? Coloca todo mundo. Mas pode isso, Rodrigo? Pode. Minha mãe fazia isso também. Minha mãe ligava para passar minha irmã, meu pai, todo mundo. Assim, não pode, não. O Edson Andrade ligou também, a Elaine Cristina e a Maria Auxiliadora ligada para a gente hoje aqui, querendo participar. A gente agradece de coração o carinho de vocês. Então vamos... Rodrigo, mas foi brincadeira isso daí, pelo amor de Deus. Antônio, o Bernardo liga, a Antônia liga. Não faz sacanagem, foi. O Antônio o Tião vai ficar triste. Você ficar falando, daqui a pouco o Tião vai começar a cortar o nome deles, né? Igual você fazia. Igual comigo, que aconteceu comigo, né? Comigo foi uma panela... Mas eu panela, deixo, eu deixo os nomes uma aqui. Uma panela de barro, aquela de fazer... De fazer... Muqueca. Ave veio lá do Espírito Santo. Nossa. Um amigo nosso trouxe uma panelona desse tamanho pra sortear. A gente sortear aqui. Aí sorteia. Quem, pá, ganhou? Quem ganhou? A minha adora, minha esposa. Ah! Né? Aí na hora eu falei pra pessoa: pode tirar, tira fora, risca. Risca aí. Oh, sorteia de novo. Risca aí e sorteia outra pessoa. Sorteamos outra pessoa e outra pessoa ganhou. Isso é isenção. É. Aí o que aconteceu? O Barbosa, que estava atendendo o telefone, que viu quando eu cortei a Dora, quando ele encontrou com a Dora, falou que quem tinha ganhado a panela foi você. O Jorge fez me apagar. Pronto. Meu Deus do céu. Aí virou um encrenca familiar. Ele falou: nunca mais eu ligo para nada. Nunca mais eu ligo para nada esse negócio. E ela deu sorte. Isso que quem ganhou anos, a panela foi a Dona Anitta. Anos. A Dona Anitta, amiga nossa, né, que já está no plano espiritual, que é da AME. A Dona Anitta... soube da história e pegou a panela e deu para ela. E fez a muqueca. Não, deu para ela a panela de presente para minha esposa. Deus escreve... Mas mesmo assim ela não se conformou. Deus escreve certo por linhas tortas. Mesmo assim ela não se conformou, não. E ela faz muqueca? Isso, não fez nada. Isso tá, foi antes de eu entrar. Então faz mais de 10 anos. E faz ela de o Rodrigo, precisa pôr uma CPI aí no Tião. Né? Uma CPI aí. Mas legal. Vamos então para Hora da Dica. Então a gente tem agora a Hora da Dica. Então é isso, Afonso, quando a gente escuta essa música, é uma dica para os nossos ouvintes sobre o tema, ou um livro, ou um filme, alguma você coisa quiser. Que você gostaria, qualquer que você coisa quiser que você quiser dar para os nossos, ouvintes nessa hora. Eu vou repisar a sugestão que eu já dei aqui anteriormente. Eu acredito que o livro Nosso Lar, eu vou insistir nisso, porque o livro Nosso Lar é muito importante para a nossa cultura espírita. Por quê? Porque ele traz os ensinamentos da codificação de uma forma prática, agradável de ler. É uma história, é um romance de cunho científico, de cunho filosófico, de cunho religioso, muito esclarecedor, que fala dos aspectos da desencarnação, da reencarnação, na vida nas colônias espirituais, por intermédio de um cientista. Porque o Dr. André Luiz, ele foi na Terra uma eminente autoridade da ciência. E no mundo espiritual, ele teve que começar na faxina, porque os espíritos disseram para ele: olha, aqui os seus conhecimentos científicos relativos à medicina do corpo físico não acrescentam nada, porque ninguém tem corpo físico. Nós somos espíritos. Então você vai ter que começar do zero. E ele, desenvolvendo a mediunidade, foi trabalhar na faxina, nas câmeras de retificação, onde o odor desagradável, terrível, aquela matéria pestilenta, lamacenta, se exalava daqueles espíritos que estavam ali acondicionados, aguardando encaminhamento. Então o Dr. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos traz muitas revelações. É um livro interessantíssimo que merece a nossa melhor leitura. É a dica, é a sugestão que eu dou aqui. Muito bom. Publicação da Federação Espírita Brasileira, Nosso Lar, psicografado pelo nosso querido, saudoso, amado Francisco Cândido Xavier. E aproveitando então para convidá-los para um encontro nacional. Fechou. Fechou. Para o Encontro Nacional, então, lembrando que começa agora, nessa sexta-feira, o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Lembrando que o objetivo desse encontro, que acontece todo ano, evento gratuito, né? Não paga nada para entrar, para divulgar as obras do nosso querido Chico Xavier. Então esse é o objetivo, todas as palestras são orientadas para isso, né? Então com o objetivo de divulgar as obras e o legado do nosso querido Chico Xavier. Lembrando, então, Rodrigo, que é muito importante isso que você colocou, um evento gratuito, porque o Chico dizia, ele era contra a exploração dos workshops, dos congressos caríssimos, que somente as pessoas que tinham certo poder aquisitivo podiam frequentar. Ele dizia assim, e aqueles que não podem pagar, não vão aprender? Então, esse encontro, sinceramente, ele cai do céu com o perdão da expressão. Há 16 anos, sem desculpa, é feito e gratuito, né? Então tem gente que fala, não, mas no evento tem custo. Esse evento não tem custo? Tem. Então ele é uma prova que é possível sim desenvolver eventos bem colocado. Que tem custo de forma gratuita. Bem colocado. Né? E a gente tem na doutrina espírita um grande exemplo que é Jesus, né? E o nosso modelo e guia, que não cobrou para poder falar, não cobrou para subir no monte. E Chico também não cobrava para ninguém escutar ele falando sobre o Evangelho. Né? Então, fica aí a dica, sexta-feira, dia 3 e dia 4, e a gente vai transmitir para quem não pode ir lá em Torres, para quem pode ir prestigiar, vai, né? Para quem não pode, estaremos aqui com os eventos, é só entrar no site aí, amigosdechicoxavier.com.br e participar aí das transmissões que a gente vai fazer aqui pelo canal da rádio. Curtam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Lembrando aqui que a gente está... Só colocar aqui para a gente mostrar agora um emblema que foi criado pela inteligência artificial. Né? Mas curta e clica no curtir para ajudar a gente aqui também a divulgar o canal do Vivência. Então esse foi o emblema criado hoje pela inteligência artificial aqui, co-criado, né, pela inteligência artificial. Leva jeito. Sobre o tema que a gente discutiu hoje, foi bem legal, né? Então, vocês podem ver aí o emblema, parece lembra o túmulo da vó Meca, né? Que tem uma árvore que nasceu aqui, eu não tô conseguindo jogar lá. Infelizmente não. Mas aí tem o seu dedo, então, aí o Rodrigo. Mas se você quiser levantar e ver aí, Carlinhos, pode ir. Mas tá... Não, eu falo para ela, ela gera. Né? Ela aí gera tem uma cumplicidade com essa inteligência. Tem sim, tem uma cumplicidade sim. Mas suspeito. É uma cocriação, é igual a mediunidade. Muitas vezes. Aí já é outro. Ele dá umas dicas para o que precisa, né? É, que claro. Estilo que ele quer. É um belíssimo trabalho, todas, né? Muito bonito, muito bonito. Exato, tem alguns tipos. A iluminação primorosa, assim. A iluminação muito bonita. Então eu vou deixar aí, já está no Instagram, entre no Instagram do Vivência Espírita. Vivência Espírita, tudo junto, sem acento, já está para vocês aí. No Instagram para vocês curtirem também, tá bom? E também já me despeço aqui do pessoal que entrou. A gente tem a enquete, o resultado da enquete teve 109 votos, 109 pessoas responderam a enquete. Você vai ao cemitério no dia de finados? Né? Desses 109 votos, 83% falou que não. Olha, e 17% falaram que sim, que vão. Rodrigo, a gente podia dizer... Então foi quase um pareto aqui. A gente podia até dizer, esses que não vão no cemitério, basta no dia de finados, faltou a gente falar isso, sim. No dia de finados fazer uma oração singela no lar, reunir a família, fazer uma oração, vibrações pelos parentes desencarnados, eles vão ficar felicíssimos da vida e não precisa gastar tempo no cemitério, não precisa perder saúde. Obrigado. Não precisa perder tempo na condução, nem enfrentando aquelas dificuldades próprias do dia de finados. É isso mesmo. Bem lembrado, viu, Rodrigo? Legal, né? Agora consegui jogar aí. Agora vocês estão vendo aí também enfim, consegui olha jogar. Olha aí, que lindo, meu Deus do céu. Olha aí. Então é isso. Obrigado a todos vocês. Que lindo, olha que maravilha, que bela ilustração. Obrigado a todos vocês. Vamos aqui também convidando as pessoas para o terceiro jantar beneficente da Associação Maternal Espírita da AME, dia 11, às 19 horas, lá na AME, que fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, cardápio, rondelli, nhoque e macarrão. Nossa Senhora! Né? Então, dia 11, vocês estão convidados. Custa, o valor do convite é R$50, crianças até 12 anos, R$25. Então, se vocês quiserem, eu tenho convite, o Carlinho tem convite, o pessoal da AME todo tem convite. Qualquer coisa, é só ligar para a gente que a gente reserva para vocês, né, Carlinho? Reserva, sim, deixa reservado lá, vocês pegam no dia, se encontrar com a gente antes, pega antes. Então, estaremos lá no dia 11 todos para recepcioná-los. E nós estamos em constante construção lá da AME, né, Rui? Então, a gente faz esses eventos exatamente para arrecadar fundos, para dar... para manter a nossa creche lá, que a gente tem 180 crianças lá. Não, e até bom aqueles que não conhecem a AME, que vá nesse jantar para conhecer a maravilha que está a AME agora, né? Uhum. Certo? Jorge, e segundo o Luiz, agora são 184 crianças. Eu falo 180 para arredondar, eu sei que é 184. Só para... Isso, que obra, né? Que obra de caridade, meu Deus. Graças 184 crianças assistidas. Deus abençoe. Uhum. Não, e bonito é você ver aonde vai ser feito o jantar, a beleza da obra que foi feita através de... doações. Doações. Que beleza. Olha só. Doações. Fora da caridade não há salvação. Uhum. E braços, né? Muitos braços. Muito suor, né? Graças a Deus. Então nós vamos encerrando, agradecendo a participação de todos vocês e lendo aqui, né, como hoje foi falado tanto de Emmanuel, de Chico Xavier, de André Luiz, esse livreto que a gente tem aqui, Palavras de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, e ele é diário, né? Então, no dia 29 de outubro, que é hoje, qual a mensagem? Os instrutores dos planos espirituais em que nos achamos regozijam-se com todos os triunfos da vossa ciência, porque toda conquista importa em grande e abençoado esforços. E, pelo trabalho perseverante, o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem ao destino. Emmanuel, capítulo 26, Os Tempos do Consolador. Então, um bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Até a próxima semana, que nós teremos como convidado quem, Rui? É o Fábio Dionísio, que estará conosco domingo que vem. Ah, eu só queria também, viu, Jorge, dizer que no dia 18 a Fraternidade Paulo de Tarso fará um jantar na Associação lá dos Veteranos da Embraer, também para as obras filantrópicas. E no dia 1º de novembro, nós teremos lá na Câmara Municipal o evento da Ubanvale, e nós gostaríamos que as pessoas fossem lá para ver que coisa bonita que é justamente esse trabalho realizado pelo Walter e pela Sandra. Né? E a lei municipal, né, que foi estabelecida. De acordo, né, com a lei municipal que nós temos, que foi através promulgado do vereador Petite, que tem essa lei municipal. O dia da Umbanda, que é no dia 15, mas será feito o evento no dia 1º de novembro. E o evento será no Parque Tecnológico, dia 12 de novembro, lá no Parque Tecnológico, aqui em São José dos Campos. Né? Uhum. Então, às 13 horas da tarde. E no dia 15 nós teremos lá nos parques da cidade o evento também. Aí é um evento bem cultural, cultura, música, arte, mas vamos deixar bem marcado o de quarta-feira agora, né? Isso. Dia 1º, para prestigiar a lei municipal do dia da Umbanda em São José dos Campos. Né? Local na Câmara Municipal, daqui de São José dos Campos, das 19 às 21 horas. Então, o pessoal da Umbanda lá, eles pedem para ir de traje branco, né? Quem for lá, não é obrigatório, mas eles pedem, se a pessoa puder ir de traje branco, será muito interessante, que fica assim bem harmônico, né, o ambiente. E aproveitando, falando próximo domingo, que vai ser o Fábio Dionísio, esse sábado eu estive lá no Recanto de Luz, né, irmã Sheila, foi muito bom lá com o Edson. Quem tocou, fez a harmonização, foi a Mônica Vasconcelos, não conhecia ela. Teve ela e o marido, muito bom. Ela disse que assiste o programa de vez em quando também. Então, mandar um abraço para a Mônica. Ela participa da Aliança Espírita em São Paulo. E ela cantou, fez a harmonização. Foi indicação do Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, lá no Recanto da Luz. Foi muito bom. Recanto, o irmão de Sheila, né? De Luz, perdão. Recanto da Luz, eu lembro aqui da prece. e o Edson lá, o doutor, fez a cirurgia espiritual. Fez até efeito físico, né? Num cisto que eu tenho no pé aqui. Foi muito legal matar a saudade do pessoal que fazia tempo lá. O Edson até falou assim, o Rodrigo é um espírito, como é que fala? Ausente. Espírito ausente. Eu falei, hoje não. Hoje eu sou espírito presente. Então, obrigado aí o Edson que está ouvindo a gente agora, o médium Edson Barbosa. Até ligou aqui também. A gente agradece todo o carinho. E o Fábio que vai estar com a gente, o Fábio é o presidente lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, vai estar com a gente comentando dos trabalhos feitos lá no Recanto. Vai comentar também sobre a nova sede, né, e todas as iniciativas lá e as obras que estão fazendo. Ou você tem um tema aí já definido? Não, não tenho tema. Tá. Essa semana aqui eu entro em contato com ele, porque tá, tem bom, vários livros, vários assuntos, né? É verdade. Com o Fábio é sempre rico aí. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tião Varotto. Obrigado, Afonso Moreira Júnior. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. O programa de hoje foi, sem dúvida, excelente. Todo mundo está elogiando aqui. O esclarecimento que você nos trouxe, Afonso, sobre o dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, que a gente possa levar com carinho esse aprendizado que você nos trouxe hoje. Desejamos a todos um feliz e abençoado domingo em família, com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. Bom domingo, Deus abençoe e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Só um comentário que o Aécio fez da imagem aí da inteligência, ele falou que parece que debaixo onde ela está, parece o mapa do Brasil, a parte branca embaixo. Comentário do Aécio. Interessante. O Brasil está enterrado? Ué? O Brasil foi enterrado? Ali é uma árvore, né? O Brasil foi enterrado. Pelo jeito, está no cemitério. Né? Está ali no cemitério, está quase. Vai reencarnar, se Deus quiser, não é, Carlinhos? Se Deus quiser. O Brasil vai reencarnar. Vai reencarnar. Vai ressuscitar. E um dia essa árvore vai florescer, né? Se Deus quiser. Quem viver, verá, e quem não viver, verá também. Afonso, o programa está à sua disposição para suas considerações finais e também nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece de encerramento. Meu caro Rui, o druida de São José dos Campos, eu só posso agradecer ao Rodrigo a simpatia, o carinho da produção. Desculpa, Carlinhos, as brincadeiras aí. Que é isso, Carlinhos, com esse bom humor, o bom anfitrião. O nosso companheiro Tião, ali firme, enquanto não chega a CPI para investigar os nomes do sorteio. Brincadeira, Tião. Nosso querido Jorge, agradeço o presente que recebi aqui, esse belíssimo livro Virtudes e Valores. Ao meu querido Rui, o nosso muito obrigado. Eu quero pedir a Deus, nesse instante, que abençoe essa iniciativa tão meritória, que chega aos lares com bom humor, com alegria, que mostra o desprendimento desta equipe abençoada, da qual eu vou dizer agora, não sei se vocês vão concordar, da qual eu me sinto parte. Viu? Sim. Meu muito obrigado. Uma prece de encerramento, então. Então nós vamos nesse instante, convidando a todos aqueles que desejarem participar deste momento de elevação ao Pai Celestial, a Jesus, aos mentores desta casa. Vamos fechando os nossos olhos suavemente. E por que não? Vamos mentalizar a figura daquele que é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso amado, Jesus Cristo, o Divino Nazareno, o Messias, o Salvador, o ungido por Deus. Lembrando suas santas palavras, quando dois ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo no coração a codificação do Espiritismo com Allan Kardec, nós vamos em oração. Pai Celestial, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita justiça, ternura e misericórdia por todos os teus filhos. Pai, graças te damos, Senhor, por esta casa que nos acolhe com tanta hospitalidade e alegria. Fazei, Senhor, que esta iniciativa possa prosperar e levar adiante a fé, a esperança e a caridade. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que se derramam sobre nós. E nós lhe pedimos, Senhor, que estas bênçãos possam alcançar os nossos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual, dos quais estamos provisoriamente afastados. Abençoa, Senhor, nossos amigos, parentes, conhecidos, mas abençoa também, Senhor, aqueles que se consideraram na terra nossos inimigos e que se encontram neste momento habitantes do mundo espiritual. Graças te damos, Senhor, pelos ensinamentos colhidos na árvore da vida, que é o Espiritismo, nesta manhã abençoada. Graças te damos, Pai Celestial, pelo dom da vida eterna que tu nos deste, a tua imagem e semelhança. Graças te damos, Pai amado, por nos emprestares este corpo físico com o qual interagimos no mundo de expiação e provas, onde a necessidade espiritual nos coloca nesse instante. E graças te damos, Senhor, e graças te daremos sempre pela maior fortuna que colocaste em nossas mãos, o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Paz no meu coração.